Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Queridos amigos vivencianos, hoje é o último domingo do mês de agosto e o nosso programa é de 1124. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Mais uma vez vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, depósito de seu depósito, Polotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para sua água. Agradecemos também as casas espíritas que nos apoiam, que são a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Lembrando também que quem dá um apoio para nós é o Grupo Musical Castelã, claro, e as tendas de Umbanda, Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina. Hoje, né, como nós já foi anunciado, quem está aqui conosco é a nossa irmã Antônia Varotto, que sempre está conosco aqui. Hoje também o Bernardo, também Varotto, filho da Antônia, filho do Tião. E as irmãs deles que vão chegar daqui a pouco junto com o Tião para conversar com a gente aqui, que o tema é muito interessante. Queria que vocês prestassem bem atenção, porque é muito interessante para a gente, para todos nós, né? Que nós vamos falar sobre autismo na visão espírita e de uma maneira geral também, né? Porque a gente não conhece nem na doutrina espírita direito e nem de uma maneira geral direito, né? Cada um pensa de uma maneira diferente e a gente tem certeza que a Antônia está preparada para esclarecer melhor nós sobre esse tema tão interessante. Rodrigo, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos, né? Domingo passado a gente teve um probleminha técnico, mas graças a Deus hoje está tudo em ordem, né? A gente pede aos vivencianos que estão aí escutando a gente dizer que se está tudo bem, está escutando bem, né? E a gente também pede para participar aqui do programa. A gente agradece as rádios que estão conectadas conosco, a Web Rádio Semente de Amor de Mato Grosso, lá Campo Grande, Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e São Francisco, Tobias Barretos aqui de Sergipe, quer dizer, de Sergipe, né, a cidade de Tobias Barretto, e aqui em São José, direto do estúdio Chico Xavier, também a Rádio Vivência Espírita. A gente está transmitindo pelo YouTube, então quem retransmite a gente aqui também é a Web Rádio Semente de Amor, de Campo Grande, Recanto da Prece Euripes Barçanufo, de Campo Grande, falando nisso, e a Web TV Espaço Espírita também de Barra Velha. Mas falando de Recanto da Prece Euripes Barçanufo, quero agradecer ao médio Luiz Fernando, né, lá também, que trabalha lá no Recanto da Prece Euripes Barçanufo, lá junto com o Carlos Sanches, com a Beth Sanches, que enviou o livro pra gente, né, Palavras que Tocam a Alma. Então é um livro de mensagens mediúnicas ditado aí pela Isadora, Espíritos Diversos. A gente vai colocar o link para vocês, mas muito legal aqui as mensagens, são mensagens curtinhas, é bom para ir para fazer o evangelho no lar, então é muito legal, chama Palavras que Tocam a Alma. Então eu quero agradecer aí o Fernando, que estavam lá, Jorge, estava lá em Mirassol, né, com Adelino da Silveira. Estava lá em Mirassol e tá indo, ontem chegaram em Uberaba também, estão indo lá visitar o Triângulo Mineiro. Então, bacana. Verdade que eles convenceram o Adelino da Silveira a vir aqui no programa qualquer dia? É o que diz a espiritualidade encarnada. A gente está na expectativa, né? O Adelino, a gente sempre teve uma expectativa de vir aqui. Parece que ele deu uma recuperada na saúde dele, tava aí um pouco debilitado. Ah, graças a Deus, a espiritualidade está dando força para ele continuar trabalhando, né? Isso que importa, né? E se Deus quiser, esteja aqui com a gente um dia, participando do programa Vence Espírita. A gente já deixou aqui a pergunta da enquete. A enquete é: você acha que os centros espíritas estão preparados para acolher pessoas com autismo? Então deixa aí a sua observação, o que você acha, se os centros espíritas estão preparados ou não. Também podem participar pelo WhatsApp, deixa aí, ligue para nós no telefone 12-3921-3009. Para participar do WhatsApp, do Vivência, e para participar do sorteio hoje. Né, Jorge? A gente vai sortear um livro que a Antônia trouxe para a gente, que é esse livro aqui, A Evangelização de Portas Abertas para o Autismo. Então a gente vai sortear hoje esse livro para quem ligar nesse número aí, DDD 12-3921-3009, e falar: quero participar do sorteio. Então tem que ligar aqui para a gente, é o Tião que vai atender lá fora. Ou o Silvio, né? Acho que agora, ou nenhum dos dois, que eu não estou vendo nenhum dos dois ali. Não, o Silvio está aí, ó. Então é da Lúcia Moisés. Então a gente vai sortear esse livro aqui. Carlinhos não veio hoje, né, Jorge? Então Carlinhos está. Carlinhos está meio adoentado ainda. Está um pouco adoentado, então hoje quem vai fazer a prece para a gente é a Antônia. Antônia, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia à equipe do programa Vivência Espírita. Bom dia ao Bernardo, que está aqui. Mais uma vez juntos e com a responsabilidade de fazer a prece, né, de abertura. O seu Carlinhos não está, que essa prece também chegue a ele e que já vá com vibrações de melhoras, né, de cura. Então, agradecemos a Deus Pai, nosso Criador, por esta vida, por este momento de aprendizado, por esta convivência de paz e harmonia. Agradecemos ao Mestre Jesus, nosso exemplo, nosso irmão, aquele que nos indicou todos os caminhos do sentimento amoroso, do estender a mão, da caridade, os caminhos da evolução do espírito, os caminhos que nos levam à paz. Vamos agradecer também a nossa mãe Maria, que Jesus a indicou como sendo aquela que também nos orienta, nos acolhe, ampara os nossos corações, principalmente nas horas de muito transtorno, de muita dor, de muita dúvida. E agradecemos a todos os nossos mentores, os nossos anjos guardiães, pela paciência conosco, por terem nos acolhido como seres ainda em evolução e que precisamos sempre estar acompanhados e abençoados, né, com a presença de amigos protetores. Agradecemos a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, que neste domingo prepararam este ambiente para mais um programa de elucidação da doutrina espírita. E a todos que em todas as casas, nos seus lares, nos carros, onde estiverem e que este programa chegue, agradecemos e pedimos as bênçãos de Deus Pai para que possam, na conversa que teremos hoje, compartilhar também os ensinamentos que todos possuem e que possam aproveitar de nossas palavras para uma análise, para uma conversa em casa, nos seus núcleos, para o bem comum. Terminamos com a oração que Jesus nos ensinou e que alivia o nosso coração e nos prepara para mais um dia de muito trabalho e alegria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos àqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Autismo na Visão Espírita. E nós estamos aqui com a professora Antônia Varotto, aposentada e voluntária da Fraternidade Paulo de Tarso, é expositora e está aí batalhando no nosso meio espírita aqui em São José dos Campos. E hoje nós teremos a presença da família da Antônia aqui presente e nós temos o grande prazer de receber o nosso querido amigo Bernardo. Bom dia, Bernardo. Bom dia, queridos vivencianos. Hoje a gente vai bater um papo sobre o autismo e, além da minha mãe contar a experiência dela nessa... O Bernardo está com a camisa do Viver Espírita. Ele é pessoa maravilhosa, só tem um defeito. É palmeirense. Aí... aí é qualidade, né, Bernardo? Qualidade, né? É qualidade. Verdade. Muito bom dia, Bernardo. Bom dia. Antônia, você trouxe a família toda hoje aqui para reverenciar esse dia de hoje, que é um dia para nós é histórico, porque nós vamos falar sobre o autismo e você tem muita experiência nisso, né? A família toda está aqui exatamente porque foi um núcleo, né? Um núcleo espiritual que muito aprendeu com o autismo. Sim. Então, a gente está aqui até como depoimento, como vivência também. Antônia, a gente não sabe direito ainda, né, o que é autismo. Talvez quem esteja envolvido é que conhece um pouco mais. E que quem está envolvido e quem estuda também, né, quem procura saber. Porque a ignorância ainda é muito grande em relação a isso. Mas o que é? É transtorno espectro autista. Esse é o penúltimo nome que ele recebeu. É o penúltimo, porque o último agora é transtorno neurodivergente. Neurodivergente. Neuro. Ele faz parte do grupo de transtornos neurodivergentes. O que, o TEA? TEA é um transtorno do espectro autista. Aí a gente tem que dividir essa palavra toda para entender. Então, o autismo foi um nome que um médico, um pesquisador, lá na década de 40, cunhou, deu a algumas crianças. Ele estudou 11 crianças e observou que essas 11 crianças tinham comportamentos muito parecidos, quase idênticos, que eles não se comunicavam com outras pessoas, que eles tinham uma dificuldade muito grande de mudarem as suas rotinas. Enfim, ele acabou entendendo que eles viviam dentro de si mesmos. Aí vem o nome autismo, né? É aquele que está consigo. Então, quando a gente fala assim, autoavaliação, é uma avaliação, certo, que você vai fazer com você mesmo. Então, essa palavra autismo deriva dessa raiz auto, é comigo mesmo, né? Para mim. Então, ele identificou que essas 11 crianças, isso eu estou falando de 1943. Na mesma época, um outro médico, o Dr. Hans Asperger, ou Asperger, tem gente que fala Asperger, mas ele era alemão, né? Então, não sei a pronúncia correta. Ele faz uma uma pesquisa também, utilizando-se e selecionando crianças que apresentavam esse comportamento. E ele trabalha com 400 crianças. Não vou entrar em detalhes, porque não foi uma pesquisa muito tranquila. Ele trabalhava para o Hitler, era a Segunda Guerra Mundial, e aí a gente já entende como foi feita a pesquisa. Mas não invalida algumas coisas que ele escreveu. Só que, pelas circunstâncias da Segunda Guerra Mundial, pelas circunstâncias que envolveram a pesquisa que ele fez, os tratados que ele deixou escritos só foram validados, só a comunidade acadêmica só colocou olhos em 1980. Então, passou quase 40 anos para que alguém observasse os escritos de Asperger. E quem primeiro os observou foram duas pesquisadoras, duas médicas, e elas, a princípio, até deram um nome para as crianças. Eu estou falando em crianças porque esse era o foco. Daí para frente é que entenderam que essas crianças cresciam e que os adultos também continuavam sendo autistas, né? E elas, homenageando o Dr. Hans Asperger, eles colocam o nome de Asperger. E isso até quase pegou, aquele é Asperger, aquele é... Não. E a comunidade médica, também estudando um pouquinho mais, e entendeu também que não tinha que homenagear o Dr. Hans, já tiraram esse nome. E, como resultado das pesquisas, que eles entenderam que essas crianças, elas eram iguais em alguns aspectos, mas muito diferentes entre si, eles entenderam que algumas tinham características e comportamentos mais a menos, embora do mesmo jeito, e outras muito mais acentuados. E daí já entra a palavra espectro. Então, o espectro, o que, que é? Né? A gente vê em física, né? Aquela gama de cores, aquele leque de opções, de variedade da mesma coisa. Nós estamos falando de cor, você tem uma variedade de cor. Aqui é 3D, nós temos, né? Não é um nível 2D. Então, e a gente tem uma variedade muito grande dentro do mesmo conjunto. Estou falando de cor, eu tenho várias. Eu estou falando de autista, eu tenho vários. Então, só para fazer uma comparação, muito diferente da síndrome de Down, que parece que tudo é igual. Né? A síndrome de Down, ela para na pesquisa genética, né? A gente sabe especificamente que aquele cromossomo, certo? E aí para lá. No autismo, embora já tenham pesquisas bastante significativas em relação ao genoma, ao DNA, a tudo isso, ainda não é muito claro que isso ocorra somente dessa forma. O fator interveniente não é só esse. Mas, Antônio, muitos falam que o Asperger, a síndrome de Asperger, o Asperger é diferente. Ele é muito inteligente e aprende com muita facilidade, que é diferente do autismo, né? Não. O Asperger foi a observação feita lá atrás, há 50 anos atrás, naquele grupo, e o nome Asperger também foi em homenagem ao médico. Mas, quando se entendeu a questão do leque do espectro, observou-se que essas crianças poderiam também ser muito inteligentes, porque lá atrás eles achavam que essas crianças tinham muito mais a afinidade, elas eram muito mais próximas no seu desenvolvimento do deficiente mental, e o termo era esse mesmo àquela época. Hoje a gente trata como deficiente intelectual, mas àquela época se tratava de deficientes mentais. Então eles colocaram esse grupo muito mais perto de uma deficiência, e aí sim uma deficiência mental. Com as pesquisas em psicologia, na educação, principalmente na medicina, viu-se que isso era uma inverdade. E aí, também, com o auxílio da psicologia e da educação, se coloca a palavra transtorno. E entende-se que a criança, o jovem, o adulto, ele pode ser alguém muito inteligente, embora autista. Então, esse Asperger, o senhor esquece, ele não existe mais. Por quê? Não é nem por conta da homenagem, é porque houve uma evolução na pesquisa. Lembrando que só na década de 80 que o autismo apareceu nos documentos médicos, né? No relatório, onde tem as doenças, onde só é na década de 80 que surgiu, né? Mas é a doença, Antônio? Não é uma doença, é um transtorno. É um transtorno. E aí a gente tem algumas curiosidades desse transtorno. Minha filha Bruna está lá fora, se depois ela quiser completar quando ela entrar aqui, a gente agradece. Porque, Antônio, antes de você falar, eu discordo até de ser intelectual, assim, sinceramente. Então, por isso que virou um espectro onde... E hoje é mais interessante ainda, é que eles falam do autista nível 1 de suporte. Autista nível 2 de suporte. Esse nível também ainda está uma palavrinha meio ruim, mas o que indica isso? Indica que, de qualquer maneira, todos eles precisam de suporte. Um precisa de um suporte menos agressivo. Não é nem agressivo, um suporte mais brando. E outros precisam de um suporte. Isso também não significa que quem tem nível de suporte 1 será a vida inteira nível de suporte 1. Por ser um espectro, ele também transita. Ele também pode chegar e ter uma crise, e aí nós vamos falar disso tudo, e precisar por um período de muito mais atenção, de muito mais esse suporte, pode ser um suporte médico, educativo, psicológico, né, familiar, enfim. E isso não significa que ele eternamente, pode até ser que durante a vida inteira dele ele fique no 1. Aquele 4 fica, o 4 pode chegar ou não. O inverso ainda a gente não assistiu. Deu para entender? E aí esse transtorno se dá primeiro na parte da fisiologia. A gente já pode falar disso, só, né? Só para eu entender, o inverso é no sentido de agravar a criança, nível 3, nível 4, ou passar para nível 1? Reduzir. Porque a gente, quando você fala para mim espectro, eu não consigo visualizar numa régua. Porque a régua é níveis. Então, né? Por isso que eu falei que a palavra nível estava equivocada. Porque não se aplica a um espectro. Porque espectro é como se fosse uma esfera. Exatamente, né? Isso. A esfera é 3D. Então ela pode estar nesse eixo, num outro eixo, num eixo. Ou seja, pode ser vários eixos. Como se fosse um radar, né? Aquele gráfico em radar 3D. Né? Ou seja, é mais complexo do que a gente imagina, né? Isso. Do que você simplificar e colocar em níveis, né? Por isso, ou seja, impossível definir nível. Não é uma palavra correta. Então é autista, suporte 1, autista, suporte 2. Sim. Isso não significa que um é mais fácil de lidar que o outro. Isso não significa que um é mais inteligente que o outro. Muito pelo contrário, né? Antônia, qual é o nível 4? Ah, o nível 4 é aquele que tem mais dificuldade e apresenta comorbidades também. Apresenta o autismo aliado a outras coisas. Uhum. Né? Então, aí, obviamente, é uma criança que, na maioria das vezes, passa a ter uma terapia medicamentosa. Né? Ah, o nível 1 não toma remédio? Se ele se descompensar, se houver alguma razão que ele não consiga, como qualquer um de nós. Uhum. Muita gente toma remédio para dormir, muita gente toma calmante. Uhum. A mesma coisa. Então, se ele tiver algum transtorno, independente de ser autista ou não, vai ser tratado com medicamento. Uhum. Certo. Tá? Então, aquela coisa que dizia que o autista é muito inteligente não é bem verdade, não, né? Tem autista inteligente e tem autista... Tem autista muito inteligente e tem autista pouco inteligente. O senhor sabe por quê? Porque nós somos assim. Nós, não é o autista. Nós temos pessoas muito inteligentes no nosso lado e temos pessoas que apresentam pouca inteligência. Aliás, na década de 40, quando essas pesquisas começaram, e até a década de 80, eles achavam que o campo no cérebro, que a gente vê na fisiologia do cérebro, que tem uma formatação diferenciada, lá estava instalado a inteligência e a burrice também. Aí eles ficaram meio, como é que pode? Como é que pode? E por que que eu estou falando dessa formatação do cérebro? Nada falta no cérebro do autista. Gente, eu não sou especialista, não sou médica. Isso daqui foram os cursos, foram a vivência e foram muitas conversas e muitas leituras. Logicamente, esse programa é curto, quem tiver interesse vai buscar essa bibliografia. Mas quando estudaram o cérebro do autista, perceberam que nada faltava. Tudo que tem no cérebro da maioria das pessoas tinha também nesses autistas. Não faltava absolutamente nada. E nada estava comprometido, que a gente percebe muito bem em quem teve paralisia cerebral ao nascer. Em quem teve um AVC. Certo? Então, daí. O que acontece com o AVC? Parte do cérebro, por conta de uma hemorragia, acontece alguma coisa que aquele espacinho fica diferente. Muito bem. Sofre um dano. No cérebro do autista não tem dano, mas tem uma conformidade neurológica diferenciada. Daí. Sabe o cordãozinho? O Bernardo veio sem. Sabe o cordão? Está aqui uma capa de livro aqui, ó. Esse quebra-cabeça aqui, ó. É porque a montagem do cérebro autista, ele tem uma montagem diferente. Errada? Não. Ele só tem uma montagem diferente. Então já começa daí. Isso é uma característica. Uma característica. É bom? É ruim? Não. É uma característica, simplesmente. Aquele símbolo do autista, que é aquela quebra-cabeça colorido, tem um significado? É exatamente isso. É a formatação neurológica, né? E por que eles chegaram nisso? Lógico, eles estavam estudando, pesquisando e descobriram mais. O autista tem 67% de neurônios a mais do que outras crianças no córtex pré-frontal. No seu cérebro. O cérebro de uma criança autista... Que é o raciocínio, pesa, né? 17% a mais do que de outras pessoas. Olha só. Por quê? Porque ele tem 67% a mais de neurônios. Uhum. E eles conseguiram desvendar esse quebra-cabeça? Então, tá lá. Não precisa desvendar o quebra-cabeça. O quebra-cabeça é... Vamos pensar no jogo? Uhum. São pecinhas que você acomoda, certo? E forma uma figura, forma um desenho. Lá, todas se acomodam e tudo funciona. E aí o funcionamento já tem alguma diferenciação. Uhum. Não significa que isso é uma doença. não significa que isso é uma deficiência, só significa que é diferente. É, porque Antônio, quando... na cultura americana, assim, na cultura ocidental, assim, para fora, o quebra-cabeça ele é considerado um puzzle, né? Que é um... E não é uma coisa ruim, é um desafio. Um desafio. É um desafio, né? Então, e você não acha que é tanto, um desafio? Olha que maravilha. Exato. Então não é uma coisa... É diferente para eles lá fora, né? Que é, eu acho que definiu tudo isso, né? Não quer dizer que é um jogo, sabe? Não é dizer que é uma coisa misteriosa. Não, é considerado como desafios, né? Challenging, sim, né? Sim, e que merece o quê? Atenção. Muita atenção. Olha que legal. Né? Então não é uma deficiência. E não é qualquer um, são pessoas inteligentes que resolvem esse tipo de desafios. Né? Eu acho que tem tudo ligando, sim, né? Sim, por isso foi escolhido, né? Ah, mas o meu usa girassol. Ah, o girassol tem outro significado, o cordão de girassol. Qual? Mostra que aquela pessoa tem um transtorno ou uma deficiência não aparente. Então, o autista pode usar tanto o cordão de girassol, certo? Ou esse que é específico, que é o quebra-cabeça. E por que o girassol? O girassol porque ele busca a luz. Ele era muito bonito e muito amoroso para identificar que aquela pessoa precisa de uma certa atenção. Então, ela não tem uma deficiência visível, nem um transtorno visível, mas ela precisa de atenção. É alguém que você precisa dar atenção. Vamos dar um exemplo, né? Uma pessoa que tem baixa visão. Certo. Você olha para ela, tá tudo certo. Ela não tá de óculos, mas ela... Não, porque às vezes nem óculos consegue... E aí você pensa que ela enxerga. Na verdade, se ela tiver com um cordão de girassol, você pode encostar e perguntar se precisa de ajuda, porque talvez ela precise de ajuda para atravessar uma rua, então, para ler alguma coisa, para ler um cardápio. Então, geralmente, autista usa girassol, é isso? Não, eles em podem geral, usar. Pode também. Sim, tá. Podem tá. usar. O que identifica o autismo é o quebra-cabeça. Tá. Mas legal. Ele também pode usar o de girassol, porque não é aparente. Tá. Antônio, por o que autismo que... não. Mas não um deficiente é visual, por exemplo, não pode usar o de. De ele pode usar o de quebra-cabeça, por exemplo. Cego completamente, de não. Puzzle. Mas se ele não for, se ele só tiver baixa visão, ele usa o de girassol. E não pode usar o outro, né? Não é recomendável usar qual, o. Qual outro? O de quebra-cabeça. O quebra-cabeça é do autismo. Exclusivamente. Ah, tá. Então essa é a minha pergunta. Antônio, por que eu só estou sabendo disso agora? Eu. Por que eu só estou sabendo disso agora, do colar? Porque a gente fala pouco a respeito. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar, que a gente tem que comentar neste programa, é que nós só vamos conviver bem, em paz, com menos aflição com esse tema, com menos amargura, porque tem famílias que se sentem amarguradas, inclusive. Nós só vamos vencer esse desafio, nós só vamos superar, nós só vamos evoluir espiritualmente se a gente compreender. Então, está na hora de conversar. Nós temos obrigação de conversar aqui, ou conversar nas casas espíritas, nas igrejas todas, no clube, no boteco, onde você encontra seus colegas. Você tem que conversar a respeito. Por quê? Porque só tem inclusão, tu não fala inclusão, inclusão, inclusão, só tem inclusão se eu entender, se eu souber o que é, se a gente tiver compaixão. Não para se colocar só no lugar do autista, mas se colocar no lugar daquela família, daquele cuidador, né? E a inclusão não se dá do deficiente, do autista para com o grupo. É do grupo para com eles. Quem tem que trabalhar a inclusão são aqueles que se acham são e salvos, que também não existe. Mas, entendeu? Não é o deficiente que tem que se adaptar. É o grupo que tem que se adaptar à chegada dele. Antônio, eu vejo dentro da doutrina espírita a informação também muito pequena sobre isso. Assim, não consigo... Porque fica todo mundo chovendo no molhado. Todas as pesquisas que eu fiz sobre isso, chovendo no molhado é o quê? É ninguém, é todo mundo fala a mesma coisa, parece. É, e eles vêm com o mesmo assunto sempre, que é resgate, é karma. E aí o que que acontece? E quem de nós não está passando por resgate, por karma? Eu? Você? Exatamente. O Rui? Quem que não está? Então, nós todos estamos no mesmo barco. São vidas passadas. Por que, que eu estou aqui, gente? Porque eu tive vidas passadas. Será que, certo? Por exemplo, agora você falou outra coisa interessante aí no começo. Você falou dessa diferença cerebral até. Será que não é nós que não estamos preparados? Os outros que se dizem? Isso. A gente abre os livros da doutrina espírita e encontramos lá, principalmente Kardec, falando que a gente não estava preparado para algumas coisas que ainda... Certo? Então, quando Jesus chegou, algumas coisas a gente não estava preparado. Quando Kardec vem para elucidar algumas coisas, a gente não estava preparado. E nesse momento, por estarmos aqui neste plano e nesta vida, nós também não estamos preparados para alguma coisa. E aí, eu inverto a mão. Será que não são a minha vida e a vida dos demais lá, regressas, que fizeram com que hoje eu tivesse bem perto de mim, e eu mais perto ainda, porque eu sou professora de educação especial, gente, eu tive uma vida voltada à educação especial, eu tive uma vida voltada a essas crianças. Será que não sou eu que tenho que aprender com eles? Não é essa convivência que vai me melhorar? Não, não tem nada em relação a ele. Nós tínhamos algumas palestras antigas que falavam por que se suicidou? Porque teve um dom muito grande. Eu vi e desprezou. E desprezou o dom e não trabalhou em prol do próximo. Inverte a mão. Se ele está na minha convivência, no meu núcleo, do meu lado... importa onde, é para eu aprender. As respostas prontas, né, Antônio? Que estão sempre prontas. Quer dizer, você tira a responsabilidade. A gente sempre tira a responsabilidade jogando no resgate. Sempre tira a responsabilidade dizendo, é por merecimento. Olha, é merecimento. E invertendo, a gente tem obras excelentes. A gente tem um livro aí, que é do Bezerra. Obsessão e... Sobre o novo prisma, não sei. Não, é obsessão... Eu anotei aqui em algum lugar, mas enfim. Loucura e obsessão. Loucura e obsessão. E aí você pega essa obra que não fala do autismo e encaixa o autismo lá dentro. Então é aqui que mora o autismo. Você pega as respostas do Livro dos Espíritos, a 373, 373A, 374, 375, e encaixa o autismo lá dentro. Pode encaixar, talvez. Como resposta fechada, não pode, gente. É a loucura sobre o novo prisma. A loucura sobre o novo prisma. Não, é outro livro. É outro livro. É outro livro. Tá, tem Loucura e Obsessão também, que é do Bezerra de Menezes. Não, mas eu vou pôr o link aqui também. Hermínio? E eu coloquei o seu também, a Evangelização de Portas Divaldo. Abertas. E então, esse daqui também recomenda a leitura. Eu vou recomendar vários. Nossa Senhora. E esse daí, inclusive... Mas, voltando, é o seguinte. Nós, espíritas, que nos dizemos, nos identificamos como sendo aqueles que receberam a terceira revelação, parar com a mania de etiquetar os outros. Isso que eu estou falando. E etiquetar a vida espiritual. É um tal de... isso acontece porque o verbo é... O verbo ser e estar nessa conformidade equivocado. É equivocado. Nada é... Porque a gente não sabe dos planos de Deus. E outra, a gente não veio abençoado com a ignorância das nossas vidas anteriores. Viemos, sim, com alguns sinais. Temos, sim, alguma intuição que também está amarradinho. Isso tudo a gente sabe, isso tudo a gente até percebe. Mas afirmar que alguém que tinha uma vida branda, tranquila, maravilhosa e tem um AVC, eu conheço um caso agora recente comigo, assim, ó, trato com a pessoa, a menina com 11 anos de idade tem um AVC, ela está deficiente. E aí eu vou falar o quê? Ela está pagando alguma coisa? O que, que é isso? Uhum. Quem sou eu? Então, quem sou eu para diagnosticar? Uhum. Ninguém. E aí, a gente tem várias literaturas boas, que nos dão relatos de alguns comportamentos e algumas situações que os autistas se apresentam, uhum. certo? Então, aí está lá. Já foram 9, já foram 14, agora já estamos com 16. E aí fala assim, se tiver metade disso ou metade mais um, fulano é autista. Aí alguém pega aquela listinha que nunca estuda nada, que nunca lê nada, que não se aprimora, pega a listinha e começa. Nossa, a mãe do meu aluno X tinha que levar ele no médico, porque eu vi na listinha, então ele é autista. Quem está fora da listinha, será, Antônio? Quem tá fora? Ninguém, né? Eu acho. Não, e aí fica um absurdo. Um absurdo porque tem crianças que se encaixam nessa listinha com 50% mais um, que estão apresentando comportamentos autísticos. Por quê? Porque estão enfiada com a cara na tela do celular e do computador o dia inteiro. Aí ela vai conversar com quem? Vai conversar com os outros? Vai olhar para o olho de alguém? Uhum. Vai ter outro assunto? Vai, ela mostra o quê? Nossa, um hiperfoco por aquilo que ela está fazendo, pelo joguinho que ela está, pelo aquilo que ela segue. E os pais querem logo um diagnóstico. Porque aí também abranda a responsabilidade de tenho que tirar ele da tela, tenho que tirar ele do celular, tenho que dar jogo, eu tenho que olhar para ele. A gente está olhando pouco para o outro. Uhum. Então, o autista vem também alardear algumas coisas que a gente está vivendo e não está percebendo. Nós estamos fabricando pessoas com comportamentos autísticos quando não se enquadra nessa parte fisiológica, não se enquadra na parte psicológica. E tem mais, né? O autista clássico, que a gente chama, o autista, esse que se encaixa em tudo isso que a literatura médica apresenta, uma vez diagnosticado e uma vez que não tem comorbidade, que não precisa de um apoio medicamentoso, ele só precisa da família e da escola. Bacana. E o Bernardo, assim, você sente alguma diferença, assim, por ter autismo? Você sente... Você, do jeito que a gente conhece você e vê você para cima e para baixo, aí a gente não vê diferença nenhuma, assim, né? Como é que você se sente, assim, com a família, com tudo? Então, quando eu... comecei a estudar no ensino infantil, eu me sentia diferente dos outros colegas. E aí eu não sabia o que era, sabe? Eu falava, ô, o que tá acontecendo? Aí um certo dia, na escola onde eu estudava, tinha uma horta. Aí eu fui com o pessoal lá conhecer a horta. Aí eu peguei uma cenoura que estava no campo lá na horta. Plantada. Aí eu comi. Aí todo mundo começou a fazer a mesma coisa. A professora ficou, assim, encantada com a ação e contou para meus pais. Aí foi assim... E aí todos os dias conquistou. Você foi para a horta e não saía mais da horta. Por quê? Porque lá ele foi acolhido pela pessoa que trabalhava na horta. E teve atenção. E a horta... O Bernardo sempre gostou muito de legumes, muito de fruta. O Bernardo nunca deu trabalho para comer, embora também tenha um comportamento autístico de selecionar alimentos. O Bernardo não passou por isso, não. O Bernardo gosta de comer de tudo, sempre comeu, sempre experimentou. Ele sempre quis experimentar para saber que gosto tinha. As crianças que estudavam com ele nunca tinham primeiro pegado uma cenoura inteira e nem visto de onde é que vinha a cenoura, certo? Da árvore, de onde é que era. E ele pegou, e sem lavar, sem nada, e ele comeu a cenoura, e o outro quis comer, o outro quis comer, mas enfim. Só nesse momento ele foi enxergado na turma. Não pela professora, mas o grupo enxergou o Bernardo nesse dia, porque até então ele não existia. Mesmo que a escola tem seu mérito aí, porque o Bernardo ficou andando pela escola por muito tempo, e a escola nunca o obrigou a entrar na sala. Falou, um dia ele vai entrar e ele vai entrar sozinho. Só que a escola inteira conheceu o Bernardo e a escola inteira se preparou para pôr olho no Bernardo. Porque ele poderia se machucar, ele poderia ir para algum lugar que não era bom. O Bernardo não tinha um equilíbrio bom. O Bernardo tem comorbidade, ele tem hemiplegia do lado esquerdo. Que não parece, porque a gente superou essa fase, né, Bernardo? Quantos anos você fez de fisioterapia? Você lembra? 15? 15, né? Bernardo fez 15 anos de fisioterapia. E aquela história que você me contou, Antônia, que na escola que ele foi, ele começou a comer o frango com a mão, daí todo mundo passou a comer frango com a mão. É, isso aí foi um pouquinho mais tarde, né, Bernardo? Ele mudou de escola, já ele é um saiu influencer. De onde ele estava. Já é um influencer, já, pô. É, ele foi para uma outra escola. Porque naquela escola que ele estava... Naquela escola que ele estava, nós tivemos um pequeno desentendimento. É, vamos, a gente precisa situar o Bernardo também. Eu acabei de falar que todas essas pesquisas de autismo têm... 50 anos e alguma coisa, não chega a 60, já com foco de é isso e o que, que a gente faz, e aí entra a educação e entra a psicologia, porque antes era só por que essa pessoa era estranha, certo? O Bernardo tem 32, quando o Bernardo nasceu, nós não tínhamos nenhuma lei falando do autismo, dos direitos dos autistas, nenhuma lei de proteção. Nós não tínhamos nenhum documento em educação falando de como é que a gente recebe esse aluno, né? Então, o Bernardo, embora todos soubéssemos que ele era autista, eu nunca peguei um diagnóstico dele na mão, porque naquela época eu, professora de educação especial, sabia que ele seria enviado para pai. E sabia que toda e qualquer escola poderia negar matrícula a ele. Porque mesmo as escolas públicas que tinham, que naquela época eram as estaduais, municipal daqui só tinha para deficiente físico, sem deficiência intelectual junto, as escolas públicas estaduais que recebiam deficientes tinham salas isoladas para atendimento de deficiente com horários diferenciados. Então, eles não conviviam com as demais crianças da escola. Era tudo segregado. Então, e eu olhava para o Bernardo e falava, imagina, ele não pode ser segregado. Ele precisa exatamente desse convívio, porque ele tinha uma capacidade que a gente entendia que esse era o caminho. Então, a primeira escola, né, Bê? Quando chegou no pré, no final do ano, essa escola chamou a mim, ao Sebastião, e falou que o Bernardo não participaria da festa de formatura do pré. E nós perguntamos por quê. Por que a escola estava tomando essa decisão? Ele falou, porque o grupo cresceu bastante e ele não cresceu como grupo. E nós gostaríamos que ele fizesse o pré mais uma vez. Não, ele não vai fazer o pré, ele está na idade de ir para o ensino fundamental. Ele não... Não, mas a gente abre um processo. Não vamos abrir processo nenhum. Não tem como abrir um processo, porque isso não é o meu gosto ou o gosto de qualquer uma criança que nunca foi para a escola. Se tiver idade para ir para o fundamental, ela vai lá, matricula e entra, porque é assim o direito da criança. E ela falou, ah, mas eu acho que ele vai passar vergonha, porque todos já sabem ler e escrever, e ele ainda não sabe. Eu falei, e daí? Ela falou, ah, é muito ruim. Bom, enfim, nós tivemos lá uma conversa não muito boa. Eu achei boa depois. No dia eu não achei, não. Não muito fraternal? Não, foi tão fraternal, uhum. Depois até o Sebastião conta, porque a gente nunca foi no, eu nunca fui numa reunião para falar aqui, do Sebastião, Bernardo contar sozinha, pra gente. Nem ele, nós somos sempre os dois. Que eu pedi para a coordenadora que estava dando aquela notícia pela levantada da cadeira que eu ia dar um abraço de mãe nela, que era coisa que eu achava que ela nunca tinha sido na vida, embora ela tivesse filhos. Nossa, achei que você ia dar outra coisa nela. O Tião também pensou. Porque era tão absurdo, era até contrário à lei. A coisa era tão absurda, a negação era tão grande que a proposta era até contrária à lei, né? E no dia da formatura ele participou, óbvio, depois dessa conversa amigável, ele participou da festa. No final teve um coro, teve uma música que eles cantaram juntos e todo mundo levantou para cantar a música e o Bernardo não levantou. E aí não levantou, não levantou. Mesmo porque o levantar ou não levantar, em certas ocasiões, não modifica a vida de ninguém. Não. Certo? Não. A não ser que seja uma atitude de birra, de eu estou te contrariando, eu quero te fazer o mal, eu quero te irritar, tem isso tem também. Criança, tem Mas aí tem você vergonha, também mano. Não faz nada na hora e depois você conversa, não é? Tem criança que se inibe, a gente vê lógico, lá na AME, na formatura das crianças. Muito bem, ele não levantou, tudo bem, não levantou e também não abriu a boca. E aí nós viemos a saber, quando acabou a festa, que a professora falou para ele, você não canta, porque a música diz exatamente assim, eu já sei ler e escrever. Como você não sabe, você não canta. O que vocês acham que a gente dá para essa professora de música dessa escola? Não foi parabéns. Naquele mesmo dia, após a formatura do Bernardo, eu tirei ele dessa escola. Por que que eu tirei? Porque essa escola foi ruim? Não, essa escola foi maravilhosa. Pegou o Bernardo com 3 anos de idade. Ele já estava com 7 ali. Imagina, foi maravilhosa até esse dia. Eu entendi, com a conversa da coordenadora e com essa atitude, que eles estavam olhando muito mais para as dificuldades do Bernardo para se isentar do que para as possibilidades do Bernardo. E eu sempre tive, sempre preguei, sempre lutei para que a gente... A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente encontra um autista, quando a gente se depara com algum deficiente, com alguma pessoa que tem qualquer transtorno, a primeira coisa que a gente tem que fazer é admirar. A palavra é bem essa mesmo, é admirar. Você não admira o pôr do sol? O que você faz quando você admira o pôr do sol? Como é que você se sente quando você admira uma flor? Se você está admirando, é porque você está envolto num sentimento amoroso. E admirar as diferenças, né? Porque, então, porque o que é igual você, é uma pedra, né? Então, quando você admira, você observa também. E você está envolto num sentimento amoroso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é admirar. E admirar a beleza. Quando você admira, você procura o que é bonito ali, o que é bom. Você não admira o que é ruim. Certo? Você pega uma cobra. Se você admirar essa cobra, você vai falar, nossa, como ela é grande. Olha a cor, que linda. Olha os olhos. Você não vai falar, tem veneno. Tem não sei o quê. Porque aí você não está admirando. Você vai procurar o que é bom. Então, você tem que admirar, porque quando você admira, você procura o que é bom. Então, você tira o olho da diferença, você tira o olho da deficiência, você tira o olho do autismo e procura o que é bom, o que é possível, o que é belo, o que faz bem e o que ajuda a evoluir. E você falou em potencialidades, né? Bernardo, você tem quantas faculdades hoje? Eu fiz 3 cursos, né? Um de informática pela ETEC, de São José. Técnico. Técnico, né? O tecnológico de gestão ambiental pela Metodista de São Paulo. E eu fiz educação física pela Unip. Então, ou seja, até... Eu fiz educação de licenciatura e o bacharel, que foi 2 em 1, né? Que eu acabei... E tecnólogo é faculdade também. É, o tecnólogo de gestão ambiental também foi faculdade. E aí você trabalha com o que, Bernardo, agora? Eu trabalho como professor de natação numa academia aqui em São José. E eu dou aula para crianças, adolescentes e adultos. E como é que é a sua interatividade assim, com as crianças? Como é que é? Elas com você, por exemplo? Então, assim, eu aprendi muito a lidar com crianças com as faixas etárias, porque quando eu entrei na educação física, principalmente para dar aula de natação, eu pensei, não, eu vou dar aula só para adulto ou para adolescente, porque é uma faixa etária que eu me identificava mais. Só que aí, aprendendo a lidar no dia a dia com criança, com esse... Fazendo curso, eu comecei a gostar. Aí, hoje em dia, eu dou aula para toda essa população, especialmente para criança, de 3 até 15 anos. Qual é o professor da sua academia que ganha mais presente das crianças no Dia dos Professores, no Natal? Quem ganha mais? Sou eu, né? Sim, Ele é amadíssimo pelas crianças. E quando chega um aluno com transtorno do espectro autista, quando chega alguém com um diagnóstico na academia, o coordenador leva para quem para dar aula? Para mim e para o pro professor que está comigo, né? O colega de trabalho. Bacana, né? Quer dizer, quem que vai entender mais disso, né? Quem passa pela situação, né? Que tem mais capacidade mesmo para entender. E eu acho que a empatia com a criança é bem maior também, né, Antônia? Porque a criança, ela é autêntica, né? Então, mas o autista, pela dificuldade dele de interação social, o que é uma dificuldade de interação social? Não é só a questão da comunicação. O autista não consegue fazer algumas leituras que nós fazemos naturalmente. Eu consigo olhar para o senhor e ver se o senhor está feliz ou não. Eu consigo olhar. Então, a afeição... né? Microexpressões. O autista tem dificuldade. A gente ensina, treina, mas isso mostra. Mas é muito difícil essa assimilação. Ele não consegue com facilidade essa assimilação. Né? O autista, ele também precisa receber muito estímulo para enxergar o grupo. Porque para ele, tanto faz se tem 2, se tem 5, se tem 10. Né? Mas atualmente... A Piana lá de Itaboraí, ela lutou demais para que fosse reconhecido o autismo, porque ela tem um filho, ela tem uma chácara lá em Itaboraí, onde ela recebe essas crianças autistas com aula, com curso, permanece ali. E depois, agora também, quando a Dilma Rousseff era presidente, ela estabeleceu aquela lei que dá todas as condições para os deficientes físicos, incluindo o autista, para que ele seja reconhecido como uma pessoa praticamente normal. Praticamente, a gente tem que corrigir essa nossa fala, seu Rui, porque é uma pessoa. É. É uma pessoa. O normal não existe. Quem é normal? É. A mesma quem coisa é que não usa óculos? Quem é que não manca? Quem é que não tem uma dor não sei aonde? Quem é que de manhã acorda, tá com as costas travadas e fica torto? Quem é perfeito, né? Quem é perfeito? Exatamente, quem é perfeito? Então, na verdade, todas essas iniciativas são interessantes, lembrando que cada um é um. E o autista requer que a gente entenda que ele é um mesmo. Ele é um mesmo. Vamos falar aqui um pouquinho do pessoal que está ligado na gente. Carlinho mandou um abraço aqui para todos, para Antônia, para o Tião, para o Bernardo, que ele não pôde vir hoje. Estamos sentindo falta do café dele. É, a Verônica, eu acho que nós vamos tirar ele do café porque o Silvio já está fazendo melhor. Já está fazendo melhor? Para o pessoal já aprendeu. É. A Verônica nunca falta, tem um ditado que fala: nunca falta para você descobrir o quanto você é dispensável. Exatamente. A Verônica toma choque aqui, toma choque também. Está dando um bom dia, paz para todos. Ela está falando como lidar com a criança autista na evangelização infantil, onde é escasso o número de voluntários no serviço de evangelização. E a criança autista precisa de mais atenção. É exatamente está vindo ao encontro da pergunta que foi feita hoje aqui. Se o livro que a gente vai sortear. Se o Centro Espírita está preparado para isso. Antônia fala isso depois, né? Sim. Um pouquinho aqui. O Irami, nosso irmão Irami, lá de Salvador, desejando a todos um abençoado domingo, um programa com muito aprendizado. Teremos considerando um a professora Antônia Varotto de excelência. Irami, Rodrigo teve aí sexta-feira em Salvador. Foi, comi uma moqueca de camarão. Nossa Senhora. Ele nem ligou pra você, né, Irami? Você vê? Comeu uma moqueca de camarão aí lá na. Onde é que é? Itapuã. Uma coisa assim. Isso. A praia lá. Por que você não ligou pro Irami pra ele almoçar junto? Pra almoçar junto, né? Eu fui almoçar com os clientes lá. Ah, tá certo. É que não deu. Eu reclamei pra ele, Irami, mas ele falou que ele chegou lá meio-dia e já tinha que voltar. Almoçar com o aeroporto lá. É, voltar direto. Por isso que ele não procurou você pra dar um abraço. E eu ainda perdi o voo, ainda. Cheguei na hora do almoço. Deu tempo de almoçar. A Marta Gonçalves Santos também dando um bom dia, abençoado domingo a todos. O pessoal do Recanto da Prece aqui dando um bom dia a todas as pessoas nesse momento de aprendizado. É, claro, Recanto da Prece lá em Campo Grande, como o Rodrigo fala sempre. A Joélia Vasconcelos dando um bom dia. O Aécio, um ótimo domingo a todos. E a Dona Antônia, que valorizo muito o seu cabedal de conhecimentos. Diz que hoje tem alguém lá assessorando ele na digitação. O Zazu Moura está no Rio Grande do Norte hoje, dando um bom dia aqui. Salmo 23, que é Liz. Bom dia a todos. Um desejo, um programa cheio de inspiração. Renato Pazim, bom domingo também. Pronto para mais uma manhã de aprendizado e descontração. Leandro Ribeiro, bom dia, vivencianos. O Piero também. A pergunta do Piero aqui está incompleta, não dá para ver direito. Depois a gente põe aqui. A Gisele Lacerda dando um bom dia aqui. Ela, o Rivail e o Marlon Brando. A Vilma Aparecida Siqueira, lá de Leme. A Vilma Aparecida Siqueira. Um grande abraço para os lemenses, que fez aniversário de 130 anos no dia 29 de agosto. Viu? 130 anos só. Isso. Sueli Castelo Branco, bom dia, família vivenciana. Falar em 130 anos, ontem quem fez 194 anos foi, antes de ontem, né? O Bezerra de Menezes. Esse, né? Dia 29 Adolfo de Bezerra agosto. De Menezes, 29 de agosto de 1831. Portanto, 194 anos de nascimento do Dr. Bezerra de Menezes. João Paulo Gonçalves, eu fiz uma palestra no nosso lar na quinta-feira, lá em Santana. E sexta-feira na AME também fizemos uma palestra. Lá no nosso lar? Nosso lar lá em Santana. Ah, tá. Não é no nosso lar lá perto do Umbral, não. Sexta-feira. Você vai fazer a palestra na AME sexta-feira? Sexta-feira o pessoal da AME vai lá, que é a Antônia que vai fazer a preleção. Sexta-feira que vem na AME. Né? O João Paulo Gonçalves, bom dia. Lá de Paulista, Pernambuco. A Miri Ui, um abençoado domingo também. A Irene do Espírito Santo. Um abraço lá pro Gustavo, que está escutando a gente. Um abração pro Gustavo, estão com saudade dele. E do Zé também, que está escutando a gente. A Fabiana Kraus, dando um bom dia, guardando aula dominical. Ela já está falando antes aqui. A Léa Freire. Bom dia, queridos amigos. Bom dia, vivenciando, saudades, abraços e bênçãos. A Leia está lá nos Estados Unidos ainda. Estados, né? Unidos, lá. É. Uhum. A Célia Bila, bom dia, vivencianos. Antônia, com muitos ensinamentos para a nossa bagagem espiritual. Alan Lima, também um grande abraço para o Alan. Tem que voltar aí, Alan, para conversar com a gente aqui. Não é o filho da Zorilda também? É o filho da Zorilda. Uhum. A Gisele, Antônia estará conosco na prece das 7 da manhã no Facebook, no Instituto Social e Caridade. Que dia? Na próxima segunda-feira. Segunda-feira, é. Exatamente. Então, ó, dia 8. É só entrar lá no Instituto de Amor e Caridade no Facebook. No Facebook. De manhã, 7 horas, né, Antônio? 7. 7 horas da manhã, que a Antônia que estará fazendo o evangelho lá também. Os Azul Moura. É, ele já tinha falado dele aqui, fala tudo nos conformes. A Mônica Coelho Ferreira, bom dia. É, acompanhando essa família querida, a Joélia também, o programa que será... Que foi, seria, né, domingo que passado. É. Foi ou será reagendado? Está sendo reagendado. Com tá Ari Rangel, né? Rangel. É, excelente, né? Mas isso. Aí a Zorilda veio, né? Porque a Zorilda nunca veio. Quando veio, não teve programa. Tadinha. Não fala isso que ela está ouvindo, hein? Não foi você, não. A culpa foi da estagiária aqui, da técnica. A Maura Russo, excelente domingo a todos. É, o Edson Andrade, bom dia a todos os amigos. Nancy Lima também dando um bom dia. O Dinho também disse que começou o domingo, né? O Luiz Carlos Forcato, bom dia a todos. Carlinho, olá minha querida amiga e irmã Antônia. É, Antônia, muito obrigado pela generosidade e carinho. É, o Dinho também, dia maravilhoso, com certeza, pela presença maravilhosa da nossa querida Antônia Varotto. Alessandra Martins, bom dia, amigos, luz e paz do nosso Senhor Jesus. Senhor Rodolfo Alexandrino, bom dia, família Viciana, paz e alegria para todos. É, Gigilio Trading, que eu acho que é o Paulo Henrique. Gigilio Trading. É que eu li em italiano. Aqui, viu, Rodrigo? É, italiano com inglês, aí mistura o negócio aí. As coisas, né? Mas aí eu misturei o baianês aqui e saiu. O baianês. Bom dia a todos os amigos. Um beijão especial para a professora Antônia, Sebastião e Bernardo. Acho que é o Paulo Henrique. Falar em baiano, comi um vatapá lá, tava uma delícia o vatapá também. Ah, com certeza. Vatapá eu não gosto muito, não. Eu gosto de muqueca. A muqueca é deliciosa também. A Bianca Varotto. A Bianca tá aí já? Mas ela colocou aqui, bom dia, que o programa de hoje seja esclarecedor e promova conhecimento, conversas e acolhimento para todos os núcleos. A Fernanda Cassal, na casa da Marcela, bom dia, que alegria ouvir nossa querida amiga Antônia e conhecer ainda mais o Bernardo. O Luiz Diego, bom dia, que o programa seja incrível com a professora Antônia e que seja esclarecedor de como funciona o autismo na sociedade e no espiritismo. Joélia Vasconcelos, mais uma vez, de maneira que as casas espíritas possam ser... De que maneira? É uma pergunta também, né? Mas antes de fazer a pergunta dela, antes de a gente ir para as perguntas, aí depois a gente volta com as perguntas, mas só comentar aqui no WhatsApp também, teve o Oswaldo Barbosa, entrou aqui mandando bom dia, família vivenciana, um abençoado domingo, ótima companhia, paz, harmonia a todos. O Marcos Sugai falou bom dia a todos, amigos vivencianos, torcendo para hoje que o titio Bill não crie problemas pro Rodrigo. Não, hoje está tudo funcionando, graças a Deus. O Thiago Borges, que está lá na Bahia também, está lá em Vitória da Conquista. Ótimo domingo a todos. Um abraço carinhoso para a querida professora Antônia. O Aguinaldo Costa aqui mandando bom dia, vivenciando. Excelente domingo a todos. Lembrando o Aguinaldo aqui, tem que colocar o logo dele. A gente vai começar a anunciar já nos próximos programas. Que é um novo apoiador aqui da gente também, de forma anônima, né? Aguinaldo, obrigado. Gostaria de agradecer ao Sugai aqui, novamente, a dona Antônia Varotto, sobre o programa sobre Pedro de Alcântara. Faz um ano já, é verdade, né? Foi muito bom. O Piero manda bom dia, queridos vivencianos. Já tinha comentado o Piero, o Irami aqui também, entrou aqui pelo WhatsApp. E o Ari Rangel. O Ari Rangel, ele deixa uma dúvida aqui, a gente já volta para a dúvida dele depois dos comerciais, mas ele fala bom dia, querida família vivenciana. Bom dia, querida Antônia e seu querido filho Bernardo. Aí ele deixa a pergunta, a gente então volta depois do intervalo com a pergunta dele, né, Jorge? Exatamente. A gente só termina de passar aí o pessoal do YouTube. A Joélia também fez a pergunta, daqui a pouco a gente faz. Moacir Gasparotto, bom dia, irmãos vivencianos, ótimo conhecimento para todos nós. O Enio de Azevedo Maia, bom dia amigos, vivencianos, uma boa semana, um bom programa. Ele é lá de Juiz de Fora. É, João Ramalho, bom dia. A Mônica Fonseca, ouvi minha mestra amorosa e doce, é um privilégio nesse domingo. O Moacir Braulio, ele está fazendo a pergunta que a gente faz depois, mas eu já vou mostrar agora que eu gostei da ideia dele. É. Porque ele, o negócio do Moacir é do Valdecir sempre de extraterrestre, viu, mano? Agora olha a pergunta dele. Poderíamos fazer uma certa analogia supondo que o autista teria um super software. Software, é assim que fala? Software. Software, isso. Supondo que o autista teria um super em software. Em alemão seria software. É, que estaria. É. Eu gosto mais do alemão. Então, software que estaria acoplado num hardware básico e que não atende suas necessidades. O software irá melhorar o perispírito. Foi mais ou menos o que nós falamos lá atrás, né? E o Sugai ainda complementa, fala, ó, eu acho que o Thea também abraça os irmãos vindo de outros orbes para ajudá-los na adaptação à Terra. Que eu ia chegar. Quem somos nós para falar isso ou aquilo? Talvez eles tenham vindo de outras moradas. Que eu tenho, a mente é tão grande que o Chico fala, nossa, mas eu não tenho cabeça para suportar tal, tal coisa. Né? Tão inteligência, tanta inteligência que o cérebro não acompanha. Carmen Matarazzo. Ou limita, né, a capacidade dos espíritos. É. Né? Carmen Matarazzo está dando um bom dia a todos. Beijo especial para Bernardo. O Aécio está com a pergunta aqui. Daniel Melo, bom dia, amigos e vivencianos. Abraço para a dona Antônia. Tema importantíssimo de ser discutido e elucidado. E o Ari Rangel ninguém falou que melhor do que ela para nos esclarecer. E o Ari Rangel falou, o Bernardo é simplesmente encantador, o Ari. Meu Obrigado. Loucura, obsessão, loucura e obsessão é de Manuel Filomeno de Miranda. E Bezerra de Menezes. São os dois espíritos e psicografia do Divaldo. Aécio César. É que eu não lembrava o outro. Segunda dúvida. Obrigada. Salmo 23 ali. Sou contra as respostas prontas. Cada ser traz consigo o necessário para evoluir e fazer evoluir. Dizer que qualquer problema é decorrente de uma culpa é leviano demais. Concordo plenamente nisso. Porque é isso que a gente falou aqui no começo. Quem que é? Liz. É aqui, ela tem sai aqui, Salmo 23. Mas eu acho que o nome é Liz. É, exatamente. Por isso que eu falo, você pega um monte de informações espíritas que você encontra, o pessoal só dá as mesmas respostas. Poxa vida, é tão fácil a gente conseguir filosofar muito mais nesse caso do que você querer colocar a culpa no passado, sendo que todos nós estamos aqui para acertar alguma coisa, não tem diferença nenhuma de ninguém. Né? Uns acertam mais, outros acertam menos, mas quem falou que nós somos voluntários também? A gente pega no livro lá das Sombras do Alvorecer, nosso, né? Da nossa autoria, com o espírito Aurélio Augusto, que o protagonista do livro é o Ângelo, que foi portador da síndrome de Down. Ele fala que foi a época que ele aprendeu mais, e chega lá no Vale do Alvorecer, lá na colônia Recanto, na colônia Campo de Luz, tem voluntários que se voluntaria a vir como síndrome de Down para aprender muito mais ainda. E fora então, o núcleo, né? Já pensou essa mãe, esse pai que acolhe, esse irmão, os colegas de turma dele, todo mundo que com ele caminha nessa existência aqui, olha a evolução de todos, olha que oportunidade, né? Que coisa mais maravilhosa. É, o Daniel Melo está dando parabéns para o Bernardo. Também tem uma pergunta para ele aqui que a gente faz depois. Eu pulei aqui a Belks Menezes. Ela manda bom dia, amigos vivencianos. Em minha opinião, o TEA, como outras síndromes, tem motivações espirituais diversas. E agora que esse véu está sendo desvendado, sou contra dizer-se que o motivo é apenas a reparação de um suicídio, por exemplo. Né? Obrigada, senhor Carlinhos. Melhoras. Eu acho que essa pergunta do Daniel já vou fazer agora para o Bernardo. O Daniel, Bernardo, está perguntando para você o que, que você acha de ter uma família tão dedicada e amorosa que ajudou no seu aprendizado, né? Como uma família dedicada e amorosa assim, ajudou você nesse aprendizado? Você reconhece bem isso aí? Nesse envolvimento da sua família? Reconheço bem, porque... Só chegar mais reconheço um pouco, bem, né? Assim, porque quando... Desde minha época, quando eu era criança, eu não entendia nada do que estava acontecendo. Eu só seguia. Ia para a escola, ia para as terapias que eu fazia, natação também. E eu só ia. Aí, de uns 6 anos pra cá, quando eu tava já na faculdade, esse diagnóstico veio por conta minha mesmo, sabe? Não foi, assim, meus pais que quiseram procurar, sabe? Eu tava vendo uma palestra sobre autismo na Univap. Aí eu comecei a me encaixar no... Eu vi, assim, o comportamento que o palestrante falava, eu ficava pensando, será que eu tenho isso? Aí foi quando conversei com meus pais e foi. Mas estava no ensino médio? O que era? Não, já estava na faculdade, já. Ele está falando. Ele já estava na faculdade. Mas você acha que a família ajudou ou não? Ajudou, bastante. Porque assim... Suas irmãs te ajudaram? Bastante. Nossa, e elas estão ali fora, ali, ó. Elas estão lá fora. Estão no auditório. Estão lá no auditório aqui. Digamos que elas me incentivaram a fazer... Tudo? Tudo. Principalmente... falar aquela época da... De tudo. Sim, sapateado, dança. O Bernardo fez dança, gente. Ele fez sapateado. Assim, digamos que eu via elas fazendo a dança, eu ficava interessado. Aí eu fiz 1 ano, mais ou menos, sapateado. Dois e meio. 2 e meio de sapateado. Aí... E o teclado? Teclado. Tocava até New York, New York. O que aconteceu com o teclado? Nós descobrimos que você conseguia fazer o quê quando você começou a aula de teclado? Eu tirava música do ouvido. De ouvido. Aí eu fiz flauta também. Que é super difícil. De flauta. Isso. Super difícil. Na escola. Aí eu tirava música de ouvido e as partituras que a gente recebia do livro... Eu tocava... Sem precisar olhar. Precisava, né? Bacana. Quantas línguas você fala, Bernardo? Português? Português, espanhol e inglês. Ah, bacana. Que passa. Vamos falar um pouco de espanhol, então. É superdotado? Não. Que tal? Ele teve a oportunidade... Ele teve a oportunidade, né? Eu acho que é isso que a gente tem que ver. A gente tem que olhar para as possibilidades e incentivar na possibilidade, né? Pois. Qual que era a regra que tinha em casa, Bernardo? Era proibido falar o quê? Falar não consigo. Bernardo nasceu, a gente observou o comportamento do Bernardo, ainda bebê, foi instituída a regra em casa. Não era só para ele, não. Aí era para as meninas também. Não consigo, né? Era proibido falar não consigo. Mas, Antônia, eu gostaria que você falasse para a gente com quantos quilos o Bernardo nasceu. Com 850 gramas. Ele nasceu de 6 meses. Quase que você vai pro livro dos recordes, 850 gramas. Há 32 anos atrás... Com quantos meses? De 5 semanas? 6. Há 32 anos atrás, nós não tínhamos em São José dos Campos esse polo tecnológico, este polo que temos hoje aqui com tanta propaganda. Nós não tínhamos uma UTI neonatal e nós não tínhamos ambulância. As ambulâncias que existiam, tinham duas da prefeitura, que não tinham nenhum aparato, né? Era um camburão. Então é um sobrevivente, né? O Bernardo precisou ir para São Paulo, o Sebastião que nos levou, o Bernardo não, nós dois, né? Ele nasceu aqui, não tinha condição. O Sebastião vai contar o que ele ouviu. Eu não ouvi, quem ouviu foi ele, né? No hospital, se a gente fizer qualquer coisa aqui em São José, morre os dois. Então... É uma história muito interessante, porque ele está aqui por conta da medicina e de Deus, acima de tudo, e como todos nós. Está aqui, ó. Está aqui um italiano de 1,85m, tá bom? Já posso falar com o Rubem lá da TV Iberoamérica Espírita e convidar o Bernardo para participar lá. E o que foi que o médico pediu para você? Porque você estava no UTI, ele estava na outra. O que o médico pediu para que você desse um apoio para o Bernardo? O Bernardo acabou nascendo na maternidade Santa Catarina, em São Paulo, depois de uma semana. Eu ainda fiquei em São Paulo uma semana, na casa da minha irmã mais velha, que, nossa, uma super irmã-mãe, que me acolheu lá. E chegou um dia, depois de 6 dias, 7 dias, o médico ligou de madrugada e perguntou como é que fazia para chegar na casa da minha irmã. Foi lá, me examinou, pediu exames naquele dia, falou, chegou uma frente fria, porque eu tive pré-eclâmpsia, né? Ela corre o risco de ter um problema grave, um AVC, um infarto, enfim. Eu preciso desses exames hoje, eu fiz os exames e aí já detectou, esses exames já detectaram vários problemas, tanto com a mãe quanto com o Bernardo. E, de imediato, do laboratório, eu já fui para a maternidade. E os problemas eram tão sérios que o Bernardo nasceu, eu fui para uma UTI e ele foi para outra. Eu mal vi o Bernardo, eu vi uma enfermeira passando com um lençol, assim, rapidamente, falando, é um menino, e correndo. E 5 dias depois, me acordaram na UTI. O médico foi conversar comigo e falou, a senhora deveria ficar aqui mais tempo. Eu não sabia que tinha passado 5 dias, porque eu estava sedada. E nós vamos tirar a senhora, nós vamos antecipar a sua saída daqui, a senhora vai continuar sendo atendida, mas não aqui, nós precisamos que a senhora busque toda a sua coragem, levante daí, porque o seu filho está perdendo peso e ele não pode perder mais peso, ele está perdendo peso desde o dia que ele nasceu e ele precisa ouvir sua voz. Medicina já fez tudo, só falta ele ouvir sua voz, ele precisa ouvir a sua voz. E foi assim que eu fui preparada e me encaminhei para UTI neonatal lá. E daquele dia em diante ele começou a ganhar 10 graminhas, 15 graminhas e saiu-se muito bem. Aí você colocava ele na mão também, assim, né? Ele era do tamanho, eu não tenho mão muito grande, mas ele era deste tamanho aqui. E depois, aqui na ponta, tinha uma cabecinha. Uhum. As pessoas não gostam muito que eu fale, mas ele era extremamente horrível de se ver. Né? Ele era todo vermelho, arroxeado, mas ele era pele e osso. Você via todas as veias. A cabecinha dele não estava fechada. Não era só a moleira, nossa. Não estava fechada aqui na lateral. Ele respirava, tudo se mexia assim. A orelhinha dele era deitada. Ele não tinha unha, não tinha sobrancelha. Não tinha. Ele estava em formação, gente. Ele estava em formação. E a gente deve muito a Deus por tudo isso. Tudo de bom que aconteceu com a gente. Deixa eu terminar aqui. E hoje está um almão aí, né? Então, Pois é, graças a Deus, está aí, viu? Deixa eu terminar aqui para poder a gente fazer o intervalo. A Cristina Ferreira também está aqui, a Elaine Sela, todo mundo dando bom dia. Ana Cláudia Franco, Ana Cristina também, bom dia. Elaine, mais uma vez, excelente tema, parabéns, Antônia. Silvia Labinas, minha tia, bom dia. Tá escutando. Um abraço para a Silvia. Mônica Coelho, bom dia a todos. Precisamos estudar sobre autismo. Neia Vax, bom dia, queridos amigos, aprendendo muito também, tema tão necessário e especial. Ana Cláudia Franco, grande atualização, recebi hoje. Meu primogênito foi diagnosticado já adulto com Asperger, né? Agora fui atualizada sobre isso. Ana Cláudia Franco, gratidão à minha querida prima Belks por ter me enviado o link desse programa. Legal, Ana Cláudia. Obrigado, Bel. Caruaru. Eu posso concluir uma coisa que eu comecei a falar e não concluí? Uhum. É o seguinte, aproveitando até a história do nascimento do Bernardo, as teorias em cima do autismo foram tantas, eu acho que a gente podia falar delas rapidinho, porque já muitas hipóteses, porque não está fechado até hoje, né? Ninguém sabe ainda estão pesquisando. Mas as causas, né, que ainda são desconhecidas, já passaram por questões de rubéola, se a mãe teve rubéola na gravidez, a síndrome do X frágil, que era até então só para deficiência intelectual, achavam que também interferia e que o autismo também estava aí, uma síndrome fetal alcoólica, se a mãe bebesse, né, tivesse ingerido bebida alcoólica, uso de drogas. A hipótese da mãe geladeira, a criança nasce e a mãe não dá afeto, não dá atenção necessária, também poderia gerar esse transtorno autista. Mas uma coisa que a gente vê muito na obra espírita, não porque é autista, mas que a gente vê na obra espírita e que eu vivenciei agora com a lembrança, sim, do seu Rui, quando me tiraram da UTI, me levaram num estado ainda não muito saudável até o Bernardo, que quando chega um bebê na sua casa, e se ele for autista principalmente, tem que conversar muito com ele, tem que conversar muito com ele, porque se ele já chega com essa introspecção toda, com esse olhar para dentro, é você que tem que chamá-lo. Então, esse médico foi intuído, foi, certo? Desde aquele momento, ele foi lá e falou, ele precisa ouvir sua voz, quer dizer, alguém precisava chamar. E é isso que a gente faz a vida inteira, porque Deus foi... Foi, não, ele é tão maravilhoso que ele preparou um time para receber o Bernardo, né? As irmãs dele, maravilhosas a vida inteira elas chamaram o Bernardo. Bernardo, vamos fazer, Bernardo faz, Bernardo, Bernardo vamos, Bernardo e Bernardo. Sim. Então tem um time chamando este Bernardo, né? E um time aprendendo com ele. Tem que lembrar também de uma pessoa que já está... Que me ajudou bastante. Isso, pode que tá falar. Na... Maravilhosa. Já tá na pátria espiritual, né? Isso. A minha tia-avó. Que desde quando eu fui pra casa, né? Sim, desde quando você chegou em casa. Ela morava com a gente. Ela ajudou minha mãe. E também as pessoas que trabalhavam em casa também, né? Todo mundo. Todo mundo, é. Que elas me ajudaram. Mas a tia Anitta foi muito importante. Porque ela falava que era o meu Bernardo. O Bernardo era dela. O meu Bernardo. Não, o interessante é que eu chamava você para participar com a gente. Você falou, não posso porque eu tenho uma tia que eu tenho que cuidar dela. Eu tinha o Bernardo e uma tia que nos deixou com 103 anos. E sempre morou conosco. Morou conosco mais de 30 anos. É, bacana. Deixa eu terminar aqui. Onde é que eu estava? A Neia Vasco... dando um bom dia aqui, Ana Cláudia Franco, grande atualização, ela colocou aqui, o Aécio está a terceira dúvida, Alan Lima, é mais uma pergunta do Alan também, a Neia Vasque, há alguns meses, depois de uma vida toda enfrentando os desafios do autismo, tratado como doente, meu marido Arthur foi diagnosticado com autismo, nunca é tarde para se conhecer, olha só que legal, né? E como é que era? O autista não surgiu há 50 anos, sempre existiu, mas era o quietão, o que não gosta de brincadeira, e que também não era chamado para brincadeira, e para ele tanto faz, porque, certo? Devia ser bulinado. Aqueles que aprendiam o ofício do pai e ficavam quietos do lado do pai, aprendeu aquele ofício e lá ficavam. Ah, ele não precisa ir na escola porque ele não aprende ou porque ele... Não é isso, é porque ele era quieto demais, né? Então, os autistas sempre existiram. É o esquisitão da sala, né? Nossa, que menino esquisito. Ou aquela... E por que menino? Isso, a maioria é menino, né, Antônio? Porque... a incidência maior é no sexo masculino, né? Mas também tem... É 4 para 1. Ah, tá. Então, para cada 4 meninos autistas, nasce uma mulher autista. Então, a incidência maior no sexo masculino. Eu tenho um amigo que tem uma filha também, autista. É, então. A Maria 4... Augusto aqui também. Mas a maioria que eu conheço são masculinos também. Maria Augusto está dando, da cidade de Piquete também, está dando bom conhecer sobre o autismo. O André Monteiro aqui também dando um bom dia. Maria Ângela, mãe do Rodrigo, também dando um bom dia. Rodrigo, vamos fazer um intervalo? A Valéria Pleizan também entrou aqui no WhatsApp e falou que bom dia, família Vivenciana. Como é bom ouvir nossa querida Antônia falando sobre um tema tão importante. Vi no YouTube nosso amigo André Monteiro, diretor da Rádio Rio de Janeiro. Antônio e Bernardo estão de parabéns. Assistirei o programa do início. Obrigado, viu? Um abraço para todo mundo que está mandando mensagem, que citou nossos nomes, que torcem pela gente. Nossa, a gente só tem que agradecer porque a gente torce por todo mundo também. A gente está aqui para isso. E aí a última aqui é a Paula de Biasi também, mando um beijo para Antônio e todos vocês. Meu pequeno também tem as estereotipias, né? E vamos aprendendo. Exatamente. Legal. A música já é tempo. Grupo Ânima. Já é tempo? É. Legal. Então vamos lá para o intervalo e a gente volta. Vou deixar meu lugar. Fica aí. Fica aí. Ih, eu tenho um monte de pergunta para você, Antônio. Tá, mas eu vou estar aqui. Vamos lá. Já pode deixar. Momento Musical. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com o tema Autismo na Visão Espírita. E agora nós temos a família Varoto. Temos o Tião, Bruna e a Bianca. E o Bernardo. Então, tá aqui. Mais próximo ao microfone, tá? Só... Mas, conhecer vocês aqui. Antônia, se falar, se apresentar de novo, acho que eles não ouviram. Falar bem no microfone. A de blusa preta, quem quer? A Bianca. Eu sou a Bianca. Isso. E eu sou a Bruna. A Bruna, Bruna. Bianca e o Tião tá aqui, que todo mundo tudo conhece, com né? Bianca, Bruna e Bernardo. Vira aqui pro Tião, Rodrigo. Aí, peraí, agora sim. Bom dia, queridos. Eu sou o Sebastião. São Paulo. Peraí, peraí, Rui. O Tião tem que se apresentar. Ah, agora virou uma confusão danada, que é um monte de gente. Né? É, bom dia, pessoal. É, satisfação imensa, né, estarmos aqui. Eu... Falar mais próximo. Sempre. Tem que falar mais próximo do... Sempre estamos ajudando aqui na questão do atendimento ao telefone nos nossos queridos participantes da... no programa, né? Dos ouvintes. E hoje estou aqui um pouco contribuindo nessas informações todas, né? Da nossa jornada aqui nesse plano. Legal. Bem, Bianca, como é que vive conviver com o Bernardo todo esse tempo? Ah, é muito bom. Tem os desafios na convivência, né, no dia a dia, mas, de modo geral, para a gente é muito gratificante ver todas as conquistas dele, ver tudo que ele tem alcançado. Para a gente é muito bom, fico até emocionada. E a Bruna, como é que é conviver com o Bernardo todo esse tempo? Ele não era aquele irmão ciumento que não... Não era ciumento, não. Não era ciumento. É um presente poder conviver com o Bernardo, porque isso trouxe vários ensinamentos para mim, pelo menos, né? E eu levo isso, inclusive, para a minha vida profissional. Eu acho que eu sou uma profissional melhor por ter tido a oportunidade de conviver com o Bernardo em casa e participar do desenvolvimento dele. Então, eu acho que é um aprendizado constante, assim, e fez a diferença, sem dúvida. E sua mãe esteve me contando que você é dentista de pessoas que estão presas. Eu sou dentista de várias populações, assim, diferentes. Então, eu trabalho numa unidade prisional, sim. Aliás, trabalhei por muitos anos numa unidade prisional. Agora, eu estou mais na parte de articulação de políticas de saúde para essas pessoas que estão privadas de liberdade. Mas eu também atendo no Hospital das Clínicas pessoas com necessidades especiais, né? E aí, dentro desse grande guarda-chuva, né, de pessoas com necessidades especiais, a gente tem as pessoas neurodivergentes e as pessoas com transtorno do espectro autista. Sua mãe estava me falando que... os detentos têm medo de tomar injeção, por quê? Eu acho que ninguém gosta muito, né, na verdade? Eu acho que ninguém gosta muito. Mas é um desafio, pensando nessa população, é um desafio porque, pelo menos no recorte que eu tenho, né, das unidades que eu conheço, as unidades de detenção que eu conheço, são pessoas que não tiveram muitas oportunidades de passarem por um cuidado quando eram mais jovens, então não tiveram muitas oportunidades de ter um cuidado de saúde, de frequentar um posto de saúde que tivesse um dentista, ou até mesmo, né, um cuidado particular, ou um cuidado via SUS. Então, são deficiências, né, de cuidado de saúde que vem desde sempre. Aí, às vezes, aquela pessoa, a primeira vez que vai no dentista é quando fez 18 anos, cometeu um crime e foi preso. Então, é natural que se tenha medo, eu acho, né, porque é uma situação nova para eles. Agora, deixa eu perguntar uma coisa mais pessoal de vocês, né? Porque o Bernardo estava falando para a gente que ele não sabia. Não sabia que ele tinha autismo. Agora, vocês, desde que ele nasceu, vocês sabiam que ele era diferente até, né? E como lidar, como proteger ele dos outros? Por exemplo, como irmãs agora. Como proteger? Que provavelmente vocês devem ter enfrentado muitas coisas, assim, na rua, alguém discriminando, alguma coisa assim. Como é que bullying, era? Bullying. A gente não tinha o diagnóstico na época, né? Uhum. Mas a gente via que ele era diferente da gente mesmo e dos colegas. Uhum. Mas essa é uma preocupação que a gente tem até hoje, porque ele é muito... Ele não vê maldade. Uhum. Ele é assim como minha mãe disse, né? A dificuldade de perceber se a pessoa tá triste, tá feliz, tá brava. Ele também não vê quando alguém tá sendo irônico, quando alguém está sendo querendo agir de má fé com ele. É. Então, essa preocupação a gente tem até hoje. E não no intuito de protegê-lo, né? Porque ele tem a autonomia dele, ele faz as coisas dele, trabalha, vai, volta. Mas é como que a gente consegue ensiná-lo e como que a gente consegue fazer com que ele vá percebendo que nem todo mundo é tão legal, que nem todo mundo dá para confiar. Então, essa é uma preocupação que a gente tem, ainda mais agora que ele, né, graças a Deus, está aí vivendo a vida dele adulta. E agora, eu fico imaginando a diferença, né? Por exemplo, a Bianca, 6 anos de diferença, né? A Bruna. Eu sou 6 anos, é. A Bianca tem 3 anos, né, de diferença. Aí o que... Então vocês andavam juntos, para lá e para cá, como crianças também, né? Sim. Mas era um irmãozinho, né? É, eu nunca... Aí, mas não tinha, de vez em quando, que bater em alguém, fazer alguma coisa assim, não? Não, a gente sempre tentou conversar antes de partir pro... Mas... Essa questão, assim, é como a Bianca disse, né? A gente sempre tentou meio que abrir os olhos para coisas que, às vezes, para pessoas que estão fora do espectro, são até que óbvias. Para ele não era tão óbvio. E mesmo para a gente que está fora do espectro, às vezes a gente sofre aí um, né? O nosso juízo ali não fica tão nítido, né? Às vezes algumas... posturas de outras pessoas, né? Todo mundo tá sujeito a fazer aí um julgamento, né? Confiar, às vezes, numa pessoa e não ser por esse caminho. Então, é uma situação que é recorrente para todo mundo. E a única diferença era que, às vezes, pro Bernardo, isso era mais recorrente. E aí a gente tinha mais esse papel de tentar abrir os olhos, talvez, né? Dar algumas dicas. Não, a gente nunca precisou sair no braço com ninguém. Ninguém, ainda bem. Senão acho que eu apanharia, inclusive. E o Bernardo, como é que se sentia sendo protegido pelas duas irmãs? Digamos que... eu, como criança, eu achava isso de forma... Como pode dizer? De cuidado, né? E aí... agora, na fase adulta, elas ainda me protegem, mas elas me deixam mais... Pode dizer, eu tomar minhas decisões mesmo. É claro, às vezes com algumas ajuda, né? Se precisar. Esse é um ponto, né? Manter a autonomia da pessoa. Sim, então, isso vale para o Bernardo, mas vale para outras situações, né? Diversas. Então, cada pessoa tem a sua autonomia, mas a gente vai tentando dar uns toques quando a gente acha que precisa isso. Tião, vira pro Tião aqui um pouquinho. Rodrigo. Vamos lá. E como pai, assim, Tião? Quer dizer, pai, foi legal o Antônio falar que todas as reuniões vocês estavam juntos, né? É, a gente pra resolver, bem sinergicamente juntos. Atuar em equipe. Mas, assim, como pai também, quando é homem, a gente procura botar ele debaixo da asa da gente também, né? Quando é homem. Assim, a gente quer que ele jogue bola, faça natação, faça essas coisas que ele fez o tempo todo. Então, você deve ter... visto muitas histórias acontecer em torno disso aí. Tem algumas coisas interessantes para falar? A gente presenciou, né, Rui, Jorge? A gente presenciou várias situações. Eu estava me recordando de uma agora, que foi quando a gente, aos sábados e domingos, a gente tentava passear de bicicleta. Eles iam de bicicleta e eu ia correndo atrás, né? Porque... E num dado momento, eu não lembro exatamente... Quando o Bernardo conseguiu a autonomia e tirou as rodinhas. E ele conseguiu dar uma volta completa no pedal da bicicleta. Porque ele ia para frente e voltava, ia e voltava, ia e voltava, né? Num dado momento ele conseguiu. E aí tudo ficou, o passeio ficou mais legal ainda, né? Porque a gente conseguiu ir mais longe, porque ele, né, não ficava tão cansado. E, então são pequenas coisinhas que a gente, né, às vezes é imperceptível, né, para uma situação ou outra, mas nesse caso particular era muito legal as conquistas diárias, né? Com relação à questão da proteção, que o Bernardo ficou assim meio patinante na hora, é porque ele não sentia que ele estava sendo protegido. Elas eram tão sutis, tão... nós também, né, amor? A gente nunca foi cercear de tolher as iniciativas. Não, deixava, né? Mas tentava... indiretamente indo conduzindo tal de que a própria atitude dele, né, aconteceu com elas também. Né? A gente nunca foi muito cerceador com elas, pelo menos. Uhum. Com o Bernardo, sim, pouquíssimo. Mas dando oportunidade para que as escolhas fossem feitas e instruindo, né, quando possível, antes de que se tomasse a decisão, atuando meio como se fosse um anjo da guarda. Muita presunção, né, minha, mas a gente tentava fazer dessa forma, do tipo, como você sabe que aquela parede é dura, não vai bater a cabeça ali porque vai machucar, né? Então eu explicava, olha, que é duro, vai bater a cabeça, vai doer, vai machucar, vai criar um galo, etc. Então a gente não tinha esse cerceamento, né? A gente tentava informar, né, antes, para que durante a vida deles, né, eles pudessem ir tomando suas decisões da melhor forma possível, mesmo porque ninguém é eterno, né? Chegou uma hora que a gente vai, a passagem está comprada e a gente não sabe exatamente que hora vamos embarcar, mas isso é fato, né, é inquestionável. Então o Bernardo está hoje ainda, né, ele vai conquistando e vai se qualificando para ter uma vida autônoma, normal, né? E a gente vai ajudando naquilo que a gente acha que nos compete. Agora, com relação a essas questões de ficar, né, mais protegendo, né, Rui? De fato, algumas situações é aquilo que que as meninas comentaram, né? Que o Bernardo, ele não vê maldade, né? Ele é um espírito muito, muito puro. Não, e às vezes ele fica... Ele pode se colocar em situações de... risco. De risco, de desvantagem, de, né? E nessas horas dá vontade de interferir. Como pai, não sei se eu deveria interferir, mas acabou que eu nunca fiz uma interferência muito... Uma vez ou outra que eu fui um pouco mais... Você não ia apanhar também, isso, não? Porque na época em que eu era criança, meu pai falava, se você brigar na rua, você bate, porque se chegar em casa, você vai apanhar de qualquer forma. Então... A Antônia também me falou que o Bernardo, assim como os autistas, eles gostam de coisas concretas. E como é que é ensinar o Bernardo que existe um Deus, que existe um Espírito, que existe essas coisas todas? Hein, Antônia? A gente, da mesma forma que a gente ensinou as meninas, a gente também ensinou o Bernardo, né? A gente sempre rezou em casa. Isso daí era um hábito de criança, para todo mundo a gente ensinou. A gente sempre contou histórias, nunca faltou livro de apoio, nunca faltou Bíblia para criança, nunca faltou livros infantis sobre valores, sobre virtudes, né? E todo esse material também ia para o Bernardo. Ele não tinha interesse em pegar, mas a gente pegava e lia para ele. Quer dizer, a gente sabe que o espírito ouve. Embora o autista se mostre ausente da situação, o espírito está atento e ele ouve, né? E a gente está aqui para essa experiência espiritual. A gente não está aqui para uma experiência carnal. Nós estamos aqui para uma grande experiência espiritual, né? Sim. E o autista, e aí eu louvo o Bernardo, o autista, além dele, como a Bianca bem falou, além dele não compreender quando a pessoa está sendo irônica, maldosa com ele, ele já passou por várias situações que a gente se entristecia rapidamente e ele não estava entendendo. Uhum. O autista tem uma característica muito interessante. Por ele não entender, por ele ser tão, tão no concreto, por ele ser tão autêntico, ele não mente. E isso é uma qualidade do Bernardo, é uma coisa tão linda em casa que a gente comenta e olha, o autista não mente, a não ser que ele seja treinado a mentir. Então, por exemplo, se eu falasse para ele assim, a gente tinha telefone fixo, né? Se eu falasse assim, ai, fala que eu não estou, ele falava assim, a minha mãe falou, não, a frase não era tão grande como não é até hoje. A minha mãe falou que ela não está. Entendeu? E até hoje, eu completo hoje, aproveitando a vida adulta do Bernardo, que os nossos políticos todos deviam ser autistas. Porque não tem mentira, só tem verdade. E aí existem situações que ficam delicadas, porque seu Jorge, se eu olhar para ele e falar, Bernardo, tô bem assim com essa roupa para sair, ele vai falar não. É aí uma moça que queira ouvir dele um elogio formoso, não vai ouvir, se não for formosa de verdade. Uhum. E não é formosa só em relação à beleza física, à aparência. Se não for uma pessoa que demonstre um afeto, uma atenção, não sei nem se é afeto verdadeiro, uma atenção, ele não vai nem saber que ela existe. E o Bernardo já teve namorada, já, Bernardo? Não. Não, ainda não? Não, vai aparecer. Se aparecer, seja bem-vindo. Mas não... Agora vai pular um monte de mensagem aqui. Isso, agora se apareceu aqui, vai aparecer namorada pra caramba. Então, essas características do autista, ao invés da gente reclamar delas, a gente tem que louvar e aprender com elas. Sim. Porque o Bernardo... agora ele escolheu na vida adulta fazer a escola de aprendiz do evangelho. Nós fomos fazer, ele foi na casa que estávamos fazendo o curso, não tinha um espaço, e aí foi nos apresentado a Casa do Caminho, que abre turma, né, Bernardo? Uhum. E conta aí como é que é, você fez o curso? Então, eu fiz... Em que curso... lugar que você fez? Na Casa do Caminho, lá no centro. Uhum. E o horário era todo sábado às 5 horas da tarde. O que administrou o curso é o Carlos, né, e a Marlene. Uhum. Aí eu frequentei o curso assim direto, assim, durante 2 anos. Aí esse ano... Quase três, né? Esse ano, por conta de problemas de trabalho, uhum, eu acabei meio que falhando. Uhum. Eu vou ter que refazer esse 1 ano de curso. Ah, legal. É o Livro dos Espíritos, só faltou pra você, né? Isso. Então, aí vem aquela pergunta no início do programa. Mas aí é só repor aula. Não tem mais reposição, é Livro dos Espíritos. Ah, então eu tenho que colocar não tá preparado para lidar com isso. Então, exatamente. Aí vem a pergunta inicial. A pergunta aqui da Joélia. De que maneira as casas espíritas podem se adequar para acolher fraternalmente... aos neurodivergentes. Então a gente já pode falar que a aliança está falhando, né, nesse aspecto. Não é nem a aliança, são as casas espíritas no conjunto. Não, eu acho que é o colegiado lá da aliança. Não é a aliança, é verdade. Eu quero o aproveitar esse espaço para duas coisas que eu tenho falado em todas as oportunidades que eu cruzo com o pessoal da Aliança Espírita. Falo da aliança nesse momento porque a casa que a gente é trabalhador, uhum, é uma casa da aliança. Sou também de outras, mas aquela que a gente tem um vínculo maior é da aliança. Como eu contei aqui, o Bernardo, né, Bernardo, você tem hemiplegia do lado esquerdo. Como é que é a sua coordenação motora fina das mãos? Digamos que eu não consigo... Assim, eu consigo escrever, fazer, mas assim, não é aquela coisa bela, né? Ele escreve com... Ele sabe escrever, mas a letra cursiva do Bernardo... É sofrível, porque ele demanda um esforço físico imenso. Ele chega a suar para escrever 3 linhas aqui, porque ele quer para escrever dentro da linha. Ia ter feito medicina, então, Bernardo. Gente até falou para ele. Ou pode ser médio. Aí você tem, uma caderneta para fazer na IAE. Ou o caderno de tema. A turma é presencial. Pode entregar feito no computador, seu Jorge? Não. Então, e essa eu não estou falando nem do autista, eu estou falando de uma deficiência física dele. Aí pode entregar? Não. E ele fez o curso inteiro. E aí a caderneta foi ficando cada vez mais magrinha, porque ao invés de eu escrever 2 frases por item, eu passei a escrever uma palavra. E aí não sabem o que faz. É tão simples, gente. A tecnologia está aqui para a gente que está aqui encarnado fazer bom uso dela. Por que não pode ser feito pelo computador? Eu acho que isso aí é de lugar para lugar. Eu lembro que lembro que eu fiz um aplicativo de caderneta na época que eu estava fazendo lá, só para tentar e também não deixaram, não. Então. O deficiente visual não pode fazer curso? Pois é. Exatamente. Então, eu estou falando que não é o caso só do autista. A gente não tem sequer pessoas tradutores em Libra na casa espírita. Se não lê também o caderno de tema lá na hora, não pode, porque o deficiente auditivo visual. É o que não fala, o mudo também não vai conseguir falar. Aí é uma crítica que eu faço pela o pessoal não entendeu quando o Emmanuel falou. O pessoal não entende. Então, o pessoal não entendeu, Antônio. Então, o pessoal não entendeu o que Emmanuel disse. Disciplina. É diferente. Disciplina, o que que é? O que que é ser um discípulo de um mestre? É ser um aprendiz. Quando fala disciplina, é diferente de rigorosidade. Eu falo então, mais. Então a gente confunde disciplina com rigorosidade. Rodrigo, eu vou falar mais para você. O Bernardo dá 40 aulas semanais de natação. 40. Ele entra todos os dias, 8 da manhã, sai meio-dia, entra às 15, sai 20 ou 21 horas de dentro de uma piscina. Ele trabalha de sábado e sai meio-dia do trabalho. Vai para casa, se prepara, não descansa, vai a pé para a casa do caminho. Ele vai lá para a casa do caminho, certo? 1,5 km, 2 km. Aí ele assiste todo sábado, sem falhar a aula, e o escrever numa caderneta ou ter que falar o tema é mais importante do que essa disciplina e tudo que ele está ouvindo e tudo que ele se prestou a fazer. Mas ele fez, tá aí, ó, bonitão. Não fez o livro dos espíritos, mas vai fazer. Nós vamos encontrar uma casa. Nós vamos encontrar uma casa que ele vai cumprir para ele ganhar o certificado, né? Falta esse certificado no currículo. Vamos fazer as perguntas aqui também, se as meninas quiserem responder também, né? Vou fazer a princípio para Antônia e para Para as meninas, pode mandar tudo. Ah, não, mas essas perguntas aqui é para você, eu acho. Porque não, o AS você está acostumado com ele. Botar suas filhas para responder o AS é. Então, a primeira dúvida do AS: o que é mais real? A ausência de interação visível de um autista ou a presença de mundos internos que escapam à nossa percepção inconsciente? E ele não usa inteligência artificial porque ele tem deficiência direito, visual. Mas você pode ter entendido vocês. Traduz aí, Bruno. Ele não usa inteligência artificial porque ele tem deficiência visual, né? Vamos dar assim. O Aécio tem deficiência visual, ele tem baixa visão. É uma excelente pergunta essa. E eu acho que eu não consigo responder de uma forma objetiva. Quer refazer também? Porque eu imagino que possam ser as duas coisas sobrepostas às vezes, né? E por que não, né? Assumir que falta um conhecimento nosso mesmo para poder compreender esse ambiente aí, esse mundo em que as pessoas com TEA vivem, né? Essa coisa mais interna, mais introspectiva, de uma outra forma que talvez quem seja mais expansivo assim tenha mais dificuldade. E ainda vou ramificar essa pergunta, ela pode ser feita em outras situações também de neurodivergência, né? Se a gente pensar talvez em transtornos psicóticos tipo esquizofrenia, não é? A gente consegue ir ramificando isso, essa coisa, né, desses mundos internos aí que às vezes passa batido por quem está mais implantado aqui, né, no terreno. É, o seu Rui tem larga experiência. Seu Rui tem larga experiência no, na questão do Francisco Ajúlio, né, seu Rui? Lá na, no atendimento da, do Francisco Ajúlio, do pessoal que no passado era muito diagnosticado com problemas, né, de loucura, etc. E no final das contas era um atendimento mais fraterno, mais direcionado, mais atencioso, né? Podia colocar a pessoa num patamar mais tratável, mais conciliador, né? É o caso, eu acho, dessa pergunta que o Écio fez, né? Que, como a Bruna colocou, quer dizer, são coisas que se superpõem, na verdade, não é estanque. A gente entende que as perguntas do Écio, em geral, são perguntas dessa natureza, que para instigar, para se tratar dessa, falar dessa questão, né? E nem sempre ele quer saber uma resposta, mas ele quer que seja falado a respeito, né? Que é o caso, eu acho que a Bruna colocou de forma bem importante essa questão, que pode ser expandida até para outras tipicidades aí, né? De acolhimento, na verdade, o acolhimento, né? O ouvido, né? Tem que estar presente, tem que estar ali atento às necessidades do próximo, né? E tentar ajudá-lo. É que as perguntas do Aécio é sempre para Sócrates que ele faz, né? Assim, é bem. Aqui é outra dúvida. Vale mais a resposta que julgamos ter ou a pergunta que ainda nos obriga a pensar sobre o autismo? E eu acho que você pulou do Valdeci também, você tinha não, falado. Não, Valdeci nós já comentamos lá. Ele ainda está no Aécio. Tá, vale mais a resposta que julgamos ter ou a pergunta que ainda nos obriga a pensar sobre o autismo? Filosófico. É, a pergunta, claro. Uhum. Eu concordo que o que vale mais é a pergunta, porque quando a gente questiona, né, as coisas que a gente acha que a gente sabe, a gente vê que, na verdade, a gente não sabe muito bem, não. E quando a gente pergunta e quando a gente questiona, a gente abre espaço para acolher outros pontos de vista e outros comportamentos e outras situações. A gente tem, dentro da minha prática, né, eu como dentista, existem protocolos e pesquisas científicas demonstrando qual a melhor forma de se atender, né, pessoas que estão dentro do espectro do autismo, dentro daqueles níveis, né, que foram comentados no começo do nosso programa aqui hoje. Mas às vezes a gente vê que na prática, né, rigorosamente, esse passo a passo científico não se aplica, e muitas vezes a gente precisa duvidar do que a gente aprendeu e estar disposto a abarcar outras formas de conduta ali, formas de conseguir dar um suporte e atender aquela pessoa dentro de toda a complexidade que ela tem. E isso é válido não só para o TEA, mas, né, quando a gente lida com pessoas no geral. É uma ótima pergunta essa. E evitar julgar, né, julgamento. Mais um, do Aécio. O que dizer do autismo em adultos? Anos atrás fui diagnosticado como autista. O tratamento para criança seria o mesmo para adultos? Vocês acham? Ou vocês pensam? Ou vocês sabem? Primeiro, não tem tratamento médico. Se a gente estiver falando em tratamento médico, a não ser que tenha uma outra comorbidade, como a gente já comentou. Agora, se for um tratamento social, é o mesmo. É o mesmo. Tem que ser com atenção, tem que ser com paciência e com muito respeito. Com muito respeito. Principalmente adulto, né? É o amor, o acolhimento. Agora, se esse adulto teve uma infância e uma adolescência de bastante orientação, ele vai saber se comportar, ele vai medir os seus comportamentos, mesmo que ele se sinta contrariado, ele é capaz de ter um certo domínio desse comportamento, né? Nós fomos a um show de uma banda de rock, não foi, Bernardo? E o som era ensurdecedor. As irmãs convidaram e todos fomos. O som era ensurdecedor. Ele aguentou até quando deu. Quando não deu mais, ele falou, vamos embora. E aí, quer dizer, ele aguentou. Era um convite, ele foi. Ele queria saber como era também. Tinha essa curiosidade. Oh, que banda que é? Fiquei curioso. Foi no show do Titãs. E desde então, ele tem recusado todos os convites que a gente tem feito para ele de show. Só tem um que ele pediu para ir, mas ele já faz um ano que está se preparando para esse evento, né, que vai ser agora. É, essa questão do show, quando a gente pensa também, né, em pessoas dentro do espectro, é muito estímulo, né? Então foi um show no estádio em São Paulo, então era todo outra cidade, gritando. Teve que viajar muita gente, o estádio abarrotado de pessoas e muita luz também, então além da música alta, luz. Então são vários estímulos que às vezes podem ser desconfortáveis, né, para quem tá dentro do espectro. Eu fui no show do Black Sabbath, nossa senhora. Muito bom. Então, mas aí você deixa aí o Bernardo e já é o jogo do Palmeiras. É. Né? Que aí fica melhor. Não, não. Esse, também não vou, não, nessa barulhada toda, não. Ele foi ontem no jogo do São José. Eu fui no tranquilo. Ontem passou um aperto danado, hein, Bernardo? Complicado, hein? Tá louco. Na último pênalti, todos os jogadores bateram pênalti. É, todos. Sobrou pro goleiro, coitado. É, né? Exatamente. Falei, poxa vida. Vou mostrar pra esses caras como se Mas o Bernardo, quando vai no campo, ele torce bastante, pula, grita, ou não? Ontem, Bernardo. Ontem eu torci. Fala aí, Bernardo. Ontem eu torci. É? Ontem eu torci bastante. É? De que jeito que você torce? Mas você pula, grita. Não, não, fico na minha. Fica na sua. Ele torce bastante. Fica no pênalti. Na hora dos pênaltis ele torceu bastante. Conta aí, Bernardo. Na hora dos pênaltis eu fiquei de costas. Falei, não quero ver. E demorou muito, quero ver cansado. Porque... Eu só vi o resultado, eu vi o barulhão, ele virava. Foi 22 pênaltis batidos, 22. E nem fica nervoso na hora que vai bater o pênalti. Né? 22, 11 de cada lado. O quê? O São José, que é o meu segundo time do coração, eu já fiquei nervoso, imagina. 10 anos. Imagina o Palmeiras na Mundial lá. No Palmeiras no Mundial, esquece. Eu... Lá nos Estados Unidos, podia. Não, Mundial não tem aí. Nos Estados Unidos. Deixa eu ver se tem legal, mais pergunta aqui. Aqui. O Alan Lima. Antônia, tenho recebido crianças com falso positivo para autismo. Vejo em sua maioria dos casos como excesso de telas, não sei se é telas, o certo que ele está falando, ou teias, não sei, né? E falta de suporte familiar. O que dizer sobre esse excesso de diagnósticos? Você pulou do Daniel Mello ou não? A gente tem que ver esse excesso de diagnóstico, como eu não vou falar do diagnóstico, mas eu vou falar do número de pessoas. Então, sempre existiram. Como antes não tinha nenhuma legislação e nenhum procedimento médico para fazer esse diagnóstico, não tinha nem nome. Aliás, até hoje ainda estão trocando, estão... Então, não aparecia, porque o diagnóstico que se tinha era de deficiência mental para o autista que tinha mais problemas de desenvolvimento. Então, eles eram colocados em grupos que não era específico de autismo, porque isso não existia. Então, hoje a gente tem mais diagnósticos de autista, porque... Primeiro, existe esse canal médico agora de avaliação, que até então não tinha. Em segundo lugar, os pais guardavam em casa. Eles não eram mostrados à sociedade, porque como não conversava, como não se interessava, como não mostravam esta ou aquela habilidade... Era muito comum que ficassem em casa, então a gente também não tinha convívio com eles, né? Agora, em relação aos diagnósticos, a gente sabe da seriedade que é um diagnóstico, seja ele qual for. E existe uma busca muito grande das famílias atrás desse diagnóstico, porque de todas as deficiências e de todos os transtornos que a gente tem tido contato aqui na nossa trajetória, seja ela profissional ou agora há 3 décadas familiar, a gente percebe que por falta de uma política pública de acolhimento pró-desenvolvimento de todas essas criaturas, se faz política pública baseada em pensão monetária. E o autista é aquele que mais tem hoje em dia leis de proteção em cima de benefícios monetários. Monetizaram, usando o termo atual, o autista. E isso é um pecado, como qualquer outra coisa que se monetiza. Ah, então, o autista compra carro mais barato, a passagem para viajar é mais barata, ele pode levar um acompanhante que também não paga, ele pode comprar um carro sem imposto, ele tem o benefício, o BPC, ele tem agora as mães de autista que não têm renda também vão receber uma... além do benefício para atendimento do deficiente ou dos que têm transtorno, também vai receber uma ajuda. Ele não paga ônibus. Local para estacionar. Local para estacionar, mesa específica em shopping. Tem shoppings que, aliás, é uma iniciativa muito maravilhosa, muito mais maravilhosa do que a lei que foi aprovada essa semana no estado de São Paulo. Tem shoppings que, por iniciativa própria, tem dia da semana para que famílias autistas possam por lá passear tranquilamente. Então, a luz do shopping... ela é baixada, ela é reduzida. Então, das 10 da manhã até as 5 da tarde, as luzes são reduzidas. Não tem música alta no shopping, não tem outros barulhos. O shopping se prepara para receber essas famílias. Mas a lei que foi sancionada essa semana aqui pelo governo do estado de São Paulo diz que é para trocar o sinal sonoro da escola, aquele apito. Gente, eu vi uma matéria no jornal que a escola trocou o apito pela música Asa Branca, tocada numa flauta num tom. Agora, gente, a gente tem tantas outras opções, né? Põe uma luzinha para acender lá no pátio, que todo mundo vai saber que é hora de voltar para a sala de aula. Você não tem que trocar som nenhum, é só não ter o som. Né? A gente tem iniciativa, a gente tem conhecimento de escolas, inclusive aqui em São José, que na sala de aula, quando o nível de burburinho dentro da sala de aula atinge um patamar X, acende uma luzinha lá, todo mundo já... abaixa, porque tem colega autista na sala, aquele barulho está incomodando o meu colega. Uhum. Então, tudo isso é respeito. Então, não é só trocar, né? Ah, o autista agora pode andar descalço. Já pensou atenção pro chão dessa escola inteira? Pode andar descalço. Não é assim, seu Rui. Não é assim, seu Jorge. Não é assim, Rodrigo. Por quê? Porque nós temos que preparar tanto o autista como qualquer outro deficiente para ser autônomo e para conviver. Conviver. E para a segurança dele, pode andar de meia. Quer dizer, é um perigo uma criança com as escadas que a gente tem nas escolas, com o piso que a gente tem nas escolas, correndo de meia. Vale a atenção agora. Antônia, nós fomos também uns pioneiros aqui em São José dos Campos, lá junto com o vereador Petit, a criar uma série de leis para proteger o autista, né? E a gente vê que até aquelas salas multissensoriais. O autista, quando está tendo problema lá no shopping, já leva naquela sala, ele se acalma, ele tem lá uma luz que não é forte. Mais acolhedor, né? Estava lembrando o aeroporto do Rio Galeão também fez agora, recentemente, uma sala multissensorial. Estava tentando lembrar o nome que eu achei aqui na internet. Não, e o Corinthians, no estádio do Corinthians, tem uma sala para os autistas. Tá certo, né? Entra na sala e não assiste o jogo? Então não precisa ir, assiste em casa, é mais legal. Tava tudo certo. Não, até estragar, né? Precisa estragar o programa. Precisa estragar o programa. Pois é. Mas gente inteligente assim torce pro Corinthians também? Eu só conheço dois, né? O Ari Rangel e o Chico, né, cara? Mas nada é perfeito. Não, né? Nada é perfeito. A gente quer discutir. Olha, Chico, Dona Aparecida, da Conceição Ferreira. É, mas tem a pergunta aqui do Ari, vamos fazer, né? Viu, Antônia? Nós precisamos conhecer o trabalho que a escola lá do Ari, que ele é o vice-diretor, faz. Uma coisa linda com os autistas. Tem mais de 600. É uma escola especializada, é diferente de uma escola regular que está com autista lá dentro. Sim. Ari, você está me ouvindo? Um abraço para você. Ele falou aqui que, só a pretexto de curiosidade, o Ari aqui no WhatsApp, certa feita ouvimos falar de um espírito que havia reencarnado com Téia, pois aquela era a sua última encarnação em nosso orbe. E ele reencarnaria num planeta bem mais avançado que a Terra. Isso derruba aquela tese mecânica e preconceituosa que costumeiramente ouvimos acerca das pessoas atípicas. Né? Forte abraço. Que é um tema também que as mães de crianças atípicas... Né? Respondo. Isso não é uma pergunta. Ele tá dizendo do, como feita de um pretexto de curiosidade. Né? E ele deixa a pergunta aqui pra gente. Né? Sabendo-se... Que até esse comentário do Ari... nós já comentamos a questão do Valdeci Braulio, lá atrás, que ele falou do software lá, do hardware, né? Software. Um tá capacitado para outro, e nós falamos, e ele está falando, será que não é um pessoal de outro local? Exato. E aí o que o Ari falou agora foi o contrário, que eu acho muito mais assim. Pode ser isso. É que o software é avançado. Você tá preparando, né? Não, você está preparando. Por que não é um estágio? Será que as pessoas que nascem assim não são um estágio? Porque ele já vem com o cérebro melhor? Para mim, o software é o espírito, né? Então já está anos-luz avançado. Então é muito bem colocado. Isso aí é uma informação do Ari, não é um questionamento. Sim, é tá informação. Informando. A pergunta vem agora. Né? Sabendo-se que apenas aqui no Brasil, de cada 32 nascimentos, uma criança apresenta TEA, e os especialistas atribuem N fatores ao autismo, como a idade elevada dos pais, poluição, infecções, alimentos com agrotóxico, ele está dando a idade elevada dos pais como um exemplo, né? Como a idade elevada dos pais, poluição, infecções, alimentos com agrotóxico, genética, etc, etc, etc. Como a querida irmã vê agora falando sobre o aspecto reencarnacionista, onde a lei de causa e efeito é sempre dominante, as pessoas que renascem com TEA. Então, ele complementa aqui. E segundo, as políticas públicas dão conta verdadeiramente da inclusão das pessoas com TEA? Obrigado por mais uma aula magna no Vivência Espírita. Não, que você já comentou, a gente já, né, falou sobre as escolas, né? É difícil as escolas darem conta, porque as políticas públicas estão atravessadas, né? E a gente vê há três décadas eu frequento as escolas acompanhando o Bernardo, fora os meus anos todos de educação especial. Eu me aposentei com 44 anos de magistério. Então, a gente não vê uma política pública eficiente de preparação de professores. E isso é a grande desculpa de todas as escolas. A gente não tem pessoas qualificadas, a gente não tem professor especializado, mas também não investe em alguém lá, dois, três, para... E não temos também... como é que fala? Escolas com tradição de estudo, de pesquisa, formando esses professores. Né? A gente teve o último curso dado pelo governo do Estado de São Paulo, e eu estou falando daqui porque é daqui que eu mais conheço, né? Para a formação de professores... foi em 2014, então já faz 11 anos. Foram disponibilizadas 1.500 vagas, não preencheram todas as vagas, e não era tudo para a TEA, era para todas as deficiências e mais educação inclusiva. É, educação especial na perspectiva da inclusão. É, que não sustenta um professor para trabalhar com autista ou com uma criança com deficiência na audiocomunicação, por exemplo. E as vagas não foram, não foram preenchidas. E tem mais. Quem se interessou em fazer eram professores ou que estavam afastados das suas atividades de magistério, estavam em atividades administrativas por vários motivos, e professores que estavam para aposentar, porque aposentariam com um curso e com uma vantagem a mais. Onde estão esses que fizeram o curso? Já nem existem mais na rede, nesses anos que se passaram, não estão mais na rede. A mesma coisa acontece com escola particular. A gente não vê uma escola particular investindo em 2, 3 professores para que eles possam fazer um curso. Então, as escolas não estão mesmo. Agora, eu já perdi o começo da pergunta. O senhor lê aí para mim? Ele falou mais um item aí na pergunta dele. Rodrigo, mais um item. Qual que é o item? Que é sobre a... O começo da pergunta. Ele perguntou sobre a parte da política pública. Você já tinha comentado. Política pública, né? E ele fala se na questão reencarnacionista, a lei de causa e efeito, essas questões de alimento, de tudo. Isso também já passou como hipótese remota para que os filhos tenham TEA. Não que isso seja coisa boa, você comer comida com agrotóxico seja bom, mas isso não significa que quem come comida com agrotóxico terá um filho com TEA. Essa relação não existe. Já existiu como hipótese e que já caiu por terra. Né? Ele falou idade também, idade dos pais. Gente, a síndrome de Down, quando surgiram os primeiros estudos, qual era a grande hipótese que todo mundo já, ao invés de encarar como hipótese, encarou como verdade? Nossa, mulher que engravida com mais idade. Imagina, a gente tem mãezinhas com 20, 22 anos, com filhinhos. Mais uma vez, falando do nosso livro lá Das Sombras ao Alvorecer. Ele desmente totalmente, a espiritualidade desmente totalmente essa hipótese. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A Bruna trabalha com um grupo de síndrome de Down adulto, né, Bruna? Às quintas-feiras no Hospital das Clínicas. Você tem esse dado? Os pais eram... A mãe, né? Era idosa? Não, esse grupo que a gente acompanha, né, que é justamente para ver o envelhecimento das pessoas com síndrome de Down, a gente acaba focando no atendimento para pessoas com síndrome de Down de 20 anos para mais, né? Então a gente tem pessoas com síndrome de Down que a gente atende que tem 50 anos. E aí o cuidador muitas vezes é a mãe que tem por volta de 70, 70 e poucos. Então essa criança nasceu quando essa mulher tinha 20 e poucos anos. Então não é uma constante, né? A gente não vê isso como uma regra, sem dúvida. Bacana. Aí eu fico contente porque a espiritualidade passa para mim, né? Porque então não foi eu que inventei. Antes de se falar isso, que a Bruna está falando, a espiritualidade já passou para mim lá no livro. Ó, não é isso. Para com isso. O pessoal tem que parar com essas coisas. Para de falar. Faz Joaquim. Faz Joaquim que fala. Para de falar. Entendeu? Mais fiável. É a nossa mania de ficar procurando. Não procura, não. Faz o arroz e feijão que a gente tem que fazer. O que, que é? É conviver bem com os deficientes, com aqueles que têm transtorno, que conosco convivem. A gente tem que trabalhar para a autonomia deles todos. A autonomia deles todos. Eu tive um aluno, meu primeiro aluno na APAE, de Ilha Solteira. Vou falar o nome aqui dele, porque onde quer que ele esteja hoje, que ele receba as minhas as minhas vibrações de agradecimento mais amorosas. O Yunis tinha 29 anos e eu tinha 19 anos de idade. Eu era professora. Ele era aluno. Ele não falava, ele andava só apoiando na parede. Os dentes eram todos estragados, todos deteriorados, porque ele necessitava de um atendimento de dentista hospitalar que não tinha na região. ele babava muito, muito. A língua dele estava sempre, como é que chama quando é para fora, Bruno? Enfim, estava sempre pendente e ele babava muito. Ninguém gostava de atender o Yunis. Ninguém. Por quê? Porque aquele babador dele, em meia hora, já estava insuportável. A saliva tem um cheiro horroroso quando para na roupa e fica lá. E a dele nem parava, porque ensopava a roupa. E a mãe mandava, a família mandava troca de babador. Mas aí iam trocar, a coisa já estava pesada, molhada, não trocavam quantas vezes era necessário. Então ele era um menino que cheirava mal, não tinha dente, o dente estava apodrecido, ele não mastigava alimento, a gente punha comida na boca dele, ele já punha na garganta assim com a língua e já engolia aquilo sem mastigar, não falava e andava apoiado. No meu primeiro dia de APAE, além de tudo isso, não deu tempo dele ir ao banheiro, porque ele usava o sanitário desde que alguém fosse com ele, como se fosse uma criança de 2 anos que você estivesse tirando a fralda. E eu dava aula de praxiterapia, e ele chegou na minha aula precisando de banho, porque ele não havia conseguido fazer um sinal qualquer que ele precisava ir no banheiro. Eu cheguei para a diretora e falei, o Yunis está deste jeito, o que, que precisa fazer? A diretora falou, você deixa a sala com a servente e vai dar banho no Yunis. E eu chorei o período inteiro aquele dia. Eu chorei o período inteiro. Eu falei, será que é isso? Será que é isso que eu tenho que fazer? E fui com o Yunis na cabeça para casa. O Yunis me perturbou muito, muito, muito, muito, muito. Eu falei, como é que eu posso melhorar a vida do Yunis? Porque se eu melhorar a vida do Yunis, eu vou melhorar a minha. Eu falei, eu tenho que começar com a baba. Porque ninguém queria cuidar dele. Porque era um horror. Tinha mosquitinho que voava assim. E aí eu fui atrás de uma fonoaudióloga em Pereira Barreto, que era a cidade, Ilha Solteira, era distrito de Pereira Barreto. E fui atrás de uma fonoaudióloga, a única que tinha. Fui atrás de uma médica, a doutora Solange Caparrós, que existe, está viva aí com a gente até hoje. E fui conversar, peguei as orientações e a aula de praxiterapia, já que ele não tinha coordenação motor absolutamente nenhuma, a aula de praxiterapia, eles pintavam, desenhavam, cortavam, faziam materiais para depois vender no bazar da APAE. Ele não fazia nada disso, ele ficava sentado lá olhando e amassando papel. Eu usei a aula para estimular a deglutição do Yunis, conforme a Fono ensinou, conforme a médica ensinou. No final do ano, o Yunis ficava na escola o dia inteiro. No final do ano, ele usava um babador de manhã e um à tarde, não cheirava mais mal, e um babador era suficiente, porque ele babava na hora que ele ia comer. A gente falava, engole, Yunis, e aí ele engolia. Ele demorou 29 anos para aprender a engolir. E sabe o que foi aprender a engolir? Foi mexer com a autonomia dele, com o conviver. Foi assim que socialmente a coisa melhorou no entorno da vida do Yunis, né? Mas isso é autonomia, Antônia? É uma autonomia aquela que ele conseguia. E qual foi aquela? Era engolir. Ele conseguiu engolir a baba, ele conseguiu engolir a saliva, né? Então, quando a gente fala que a gente tem que fazer de tudo para que todos convivam e todos tenham autonomia, essa autonomia é de acordo com cada um, com cada um. Eu sei que tem muitas mães que podem estar ouvindo a gente, se não for agora, é daqui a pouco, que, poxa, meu filho é TEA e tem outras comorbidades, e ele grita, e ele se bate, e ele tem vários, né? Tem vários. Vamos admirar essa criança e procurar o que a gente pode fazer e onde é que está a brecha das potencialidades dele. E na hora que a gente começar, melhor. Se ele entender que que ele não precisa gritar, que a mãe está lá, que o abraço segura, que aquilo conforta, que ele se sente centrado e bem, isso já vai melhorar, não vai precisar mais da sala... inclusiva. A sala inclusiva nos lugares, porque né? Basta o abraço. E aí eu pego o gancho com tudo isso para falar da Temple. A Temple é doutora em zootecnia, foi uma grande profissional que se deixou estudar e se estudou como autista. E ela, inclusive... Como é que é o nome do livro? É da Temple Grandin. Ela já faleceu. O cérebro autista. É. Tem filme, né? Tem até filme dela, assistam. É... ela deixou um legado para a gente de pesquisa maravilhoso, porque ela se pesquisou e ela se deixou pesquisar. E ela como doutora em zootecnia, ela propôs um tratamento mais afetuoso com o gado. Ela que cria o corredor separadinho, com voltas para eles não escutarem aquele que já estava sendo sacrificado. Ela institui a música para acalmar o ânimo daquele gado que ela cuidava e que ela tanto amava, mas que seria sacrificado para servir de alimento para os outros. E ela criou para ela a máquina do abraço, porque ela foi morar sozinha em outra cidade, ela não teria mais a mãe dela com ela, que tantas vezes, quando ela se disse... quando ela perdia o seu centro, quando ela perdia a capacidade, o seu controle, principalmente físico, a mãe a abraçava e aquele abraço fazia com que ela respirasse e voltasse à calma. Ela criou a máquina do abraço, ela sabia que isso era importante para ela. Então, quando ela ficava muito nervosa, ela entrava na máquina do abraço. Tem toda a explicação dessa máquina, que não tinha nada de elétrico, nada de nada, era um lugar apertadinho e acolchoado que ela se sentia acalentada. Uma grande zootecnista e nos ensinou muito de autismo, muito. Ela tem uma passagem, quando ela vai fazer uma prova de mestrado, que ela precisou tomar um avião para ir para a cidade onde ia ter essa prova. E tinha uma passagem para embarque com luzes de cores diferentes e ela bateu o olho naquilo, só veio o semáforo que ela havia aprendido a ler e a entender no dia a dia dela de uma cidade que tinha trânsito. E ela esquece do que significavam aquelas luzes. Naquele momento, ela quase perde o avião, quase perde a prova, quase perde tudo. Ela trava ali, porque na cabeça dela só vinha aquilo que já estava determinado e pronto, que era o semáforo. Então, é uma experiência bastante grande. Está aí. Então, nada é impossível. A gente tem que alcançar a autonomia possível, e a gente tem que fazer de tudo para que essas crianças, esses jovens possam conviver e respeitá-los. Começa daí. Legal. Falei muito disso. Não, tem mais não, uma pergunta aqui. Mas antes de falar da pergunta, só comentar que o José Magalhães entrou aqui, manda bom dia, pessoal, um abraço aos convidados. Meu filho Pedro nasceu de 6 meses também. Lá dia 8 de agosto, né? A gente até comentou aqui, né, José? Ele tá morando lá em Atlanta. E nasceu com 650 gramas, ele está com 805 gramas agora neste momento e ganhando peso a cada dia. Agradeço a Deus pela vida do meu filho e pelos recursos e suporte que temos no Hospital UTI Neonatal aqui nos Estados Unidos. Ele está lá em Atlanta, lá. Graças cidade a da... Deus, vai dar tudo certo. Cidade da Coca-Cola. Só não dá Coca-Cola pro menino. Vamos então pro, não, pera pro aí. Momento ou vamos não, fazer não, essa pergunta? Um tem mais uma questão aqui. A Liz Lane. Antônio, divergente realmente pensa e age diferente. Porém, percebo que muitos dirigentes espíritas tendem a combater o diferente a pretexto de se evitar o personalismo. Vamos agir. Eu quero indicar esse livro aqui, já na resposta, esse livro aqui, que é Autismo e Espiritismo, de Gustavo Henrique de Lucena, Acolhimento e Terapêutica Mentomagnética, editora Clarim. Isso é bom. Porque qual é o tema deste livro? É o acolhimento na casa espírita. Uhum. É o acolhimento na casa espírita. Eu vou pular uma parte, eu já deixei algumas. Como é que é o nome do autor aqui mesmo? Autismo e Espiritismo, Acolhimento e Terapêutica Mentomagnética. Gustavo Henrique de Lucena. Ok. Deu pra ver? Sim. Caiu no marcador. Ele começa. Começa não, ele dá todo um preâmbulo aqui, e ele diz assim, ó, que a humanidade está repleta de anseios e desejos coletivos que visam a harmonia das relações, mas quando envolve alguém com transtorno mental, não existe ainda uma regra pacificada que norteie como equilibrar o pensamento quando alguém não tem discernimento e evidencia estar alheio à realidade que o cerca. Aí ele diz assim, os espíritas sabem a proposta maior de renovar-se ante as dificuldades e o esforço constante do burilamento de atitudes no trabalho caritativo. Por esta razão, os espíritas passam para a sociedade que a casa espírita é um lugar onde o espírito de cooperação e de respeito fraterno predomina. Será? Uhum. Então, a casa espírita já tem esse apelo, esse rótulo, né? E aí ele sugere, a partir de então, algumas coisas que ele não percebe na casa espírita. E ele começa dizendo que paciência é a palavra-chave que estará em todas as sugestões que ele vai dar. E ele diz assim, no ambiente de uma casa espírita, é de se esperar que seus integrantes tratem os autistas com carinho, atenção e espírito caridoso. Mas o espírita deve ter calma para agir em qualquer situação, desde um simples barulho repetitivo até ações de agressividade. Em grande parte dos casos, é apenas um estranhamento do espaço ou resultado da quebra de uma rotina. Ele está acostumado a fazer todo dia a mesma coisa. Autista sabe quando é sábado e domingo? Vai saber mais tarde. Ele vai saber bem mais tarde. Mas quando criança, ele quer aquela rotina todo dia. Se ele levanta, toma banho, se troca, toma café e vai para a escola, ele espera que isso aconteça. Mas ao invés de ir para a escola, se ele vai para a casa espírita na evangelização no sábado de manhã, isso para ele pode trazer um desconforto. Aí ele diz assim, o que pode ser bem torturante para uma mente que precisa de equilíbrio e segurança na relação com os estímulos externos. O que não pode ocorrer na casa espírita é deixar de prestar a assistência necessária para quem precisa. E ele vem desde como deve ser o passe na casa espírita para o autista. Sugerimos primeiro impor as mãos sobre a cabeça do autista em prece e em seguida perceber a necessidade de dispersão fluídica. Se estiver dentro da prática, sempre aplicar passes dispersivos no início e no término. Enfim, basta a imposição das mãos com uma prece fervorosa. Para que fazer todo aquele gestual que pode complicar tudo. Exatamente. Mas não deixar de fazer. Faça diferente, ele fala. Faça diferente. Eu gosto quando dá em criança, que ela tira a mão, tira fora, tira tudo. Eu não sei se ele traz no livro, não li esse livro, gente, mas eu não sei se ele traz no livro essa questão de explicar para a pessoa o que vai ser feito antes. Isso é algo que a gente sempre faz nos atendimentos de saúde, né? Vai acontecer isso por causa disso. Então a gente fala, mostra em outra pessoa, num boneco, num que quer que seja, às vezes a pessoa traz ali alguma coisa de suporte dele, né? E a seguir a gente tenta atender aquela pessoa. E eu não sei se isso poderia ser aplicável também dentro das rotinas do centro, né? E ele completa essa sua fala dizendo assim: talvez só nos braços seguros de um familiar ela consiga ficar mais calma e segura. Por que não fazer assim? Perfeito, é quase igual o cuidar do dente. Exatamente, coloque o cuidador junto. Se ele quiser, coloque-o sentado. Se não, faça em pé. Por que não fazer lá fora no jardim? Por que não fazer no espaço onde não esteja perto de outras pessoas que podem também lhe trazer aflição? Então, e aqui vem, ele vai falar sobre evangelização, ele vai falar da importância de quem trabalha na casa espírita estudar. Instruir-se para poder acolher. Esse curso que a gente faz de acolhimento fraterno, não cita o autista. Nós já fizemos 3, né? Eu faço de propósito. Quando tiver o 4 aqui em São José, eu vou fazer, porque em todos eles eu levanto a mão e pergunto: quando é que nós vamos falar dos autistas e dos deficientes? Porque não é só o autista. A gente também não vê crianças deficientes indo para a evangelização nas casas espíritas. Ah, Antônia, as outras religiões têm? Tem várias paróquias aí que estão tendo atenção e estão tendo curso. A gente sabe disso. Quando é que a gente vai começar nas nossas casas? Mas aqui, ó, esse livro é muito bom e ele vai até o final com orientações de tudo o que se passa na casa espírita. Bacana. Certo? O Jorge Eloy colocou aqui: eu, como espírita, nunca presenciei nas palestras abordagens sobre pessoas especiais. Parabéns ao programa. Mônica Vasconcelos, bom dia a todos, importantíssimo tema. Rodrigo, vamos fazer outra coisa? Vamos lá para o momento de cavalo, porque a gente já tinha que estar encerrando o programa. Mas está muito bom. Programa que é muito bom, vai embora. Não pode esquecer que é a Antônia que está aqui, né? Vai embora. Né? Quando ela está aqui, é 3 horas no mínimo. É verdade. Mas aí o diretor espiritual já disse que é pinga-fogo, está liberado. Vamos então para o momento de cavalo. Vamos direto ou solto os comerciais? Pode ir direto. Então vamos lá. Aí a gente solta e já está preparado aí na agulha. E a gente volta já. No ar, contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. O tema hoje é Você é Especial. Nunca ouvi esse tema, viu, Antônio? Vamos ver que isso é legal. Você é especial. Você pode ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes. Mas não se esqueça de que sua vida é a maior empresa do mundo. Só você pode evitar que ela vá à falência. Há muitas pessoas que precisam, admiram e torcem por você. É importante que você sempre se lembre de que ser feliz não é ter um céu sem tempestades, caminhos sem acidentes, trabalhos sem fadigas, relacionamentos sem decepções. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros. Ser feliz não é apenas valorizar o sorriso, mas refletir sobre a tristeza. Não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender lições nos fracassos. Não é apenas ter júbilo nos aplausos, mas encontrar alegria no anonimato. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz não é uma fatalidade do destino, mas uma conquista de quem sabe viajar para dentro do seu próprio ser. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo. É ter coragem para ouvir um não. É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. É beijar os filhos, curtir os pais e ter momentos poéticos com os amigos, mesmo que eles nos magoem. Ser feliz é deixar viver a criança livre, alegre e simples que mora dentro de você. É ter maturidade para falar, eu errei. É ter ousadia para dizer, me perdoe. É ter sensibilidade para confessar. eu preciso de você. Ser feliz é ter a capacidade de dizer, eu te amo. Desejo que a vida seja um canteiro de oportunidades para você. Que nas suas primaveras você seja amante da alegria. Que nos seus invernos seja amigo da sabedoria. E quando você errar o caminho, recomece tudo de novo. Pois assim, você será cada vez mais apaixonado pela vida. E descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância. Aproveitar as perdas para refinar a paciência. As falhas para esculpir a serenidade. Usar a dor para lapidar o prazer e os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Jamais desista de si mesmo. Jamais desista das pessoas que você ama. Jamais desista de ser feliz, pois a vida é um espetáculo imperdível. Porque você, você é especial. Pessoas especiais sabem dividir seu tempo com os outros. São honestas nas atitudes. São sinceras e compassivas. E sabem que o amor é parte de tudo. Pessoas especiais têm coragem de se doar aos outros sem nenhum interesse oculto. Não têm medo de ser vulneráveis. Acreditam que são únicas e gostam de ser quem são. Pessoas especiais se importam com a felicidade dos outros e os ajudam a conquistá-la. Pessoas especiais são aquelas que realmente tornam a vida mais bela e mais feliz. Antônia, claro. Que você se as meninas falar? Quiserem comentar também, pode comentar. Tá bom? Ega, comenta pra gente a mensagem. Uma família feliz, uma pessoa feliz. Chega um pouquinho mais perto do microfone. Você é especial. Essa é a mensagem. É, e a mensagem começou falando que apesar de termos defeitos e tudo mais, nós somos especiais e que a felicidade vai além de uma mera sorte, né? É, fala sobre mostrar afetuosidade e para as pessoas que têm TEA é muito difícil mostrar essa afetuosidade, né? O B com a gente é dificílimo extrair essa parte de sentimento, mas isso não impede que a gente faça a nossa parte e que a gente mostre nosso afeto com ele, né? Com as outras pessoas. Então, que todos nós possamos demonstrar o nosso amor, o nosso afeto e a nossa felicidade de estar com quem a gente ama. Você gostaria de falar alguma coisa sobre esse tema? É, sim, eu acho que a construção, né, o que a Bianca trouxe é importantíssimo da interpretação dessa mensagem. Então, todos nós somos responsáveis por construir a nossa felicidade junto das pessoas com quem a gente convive, que a gente ama. E também saber ler as formas de demonstração de afeto das outras pessoas, né? Puxando para o nosso tema central do programa de hoje, né? Então, às vezes, as pessoas com TEA podem demonstrar de formas diferentes do que a gente está acostumado. Então, tentar manter o diálogo e ser compreensivo com essas outras formas de demonstração também é algo que é muito válido na construção dessa convivência harmoniosa e feliz. Bernardo, você gostaria de falar alguma coisa, Bernardo? A família está aí para ajudar, né? A gente ter suporte, né? No meu caso. E, assim, agradeço todos, a família, todos que passaram nessa minha vida, porque além de falar de todo mundo, né, eu esqueci de falar também de uma pessoa que me ajudou bastante também, né, que foi a Cristina e a Regina, que foi as duas terapeutas, né, que elas me ajudaram também bastante nesse meu desenvolvimento. E É isso. Assim, a gente... E você na família Varoto é especial. É, digamos que eu, assim, a meu ver, eu vim nessa família para ajudar bastante coisa. É. Com certeza, né? Rodrigo, vamos encerrando aí o momento de Gavale. Num oferecimento de Giga e Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Com oferecimento de WS Festas e Embalagens, agora a gente tem os aniversariantes da semana. Primeiramente, nós temos que parabenizar o Dr. Bezerra de Menezes, que no dia 29 ele nasceu lá no Ceará e que trouxe para a gente toda essa beleza da doutrina espírita. Eu tenho que parabenizar a minha esposa, que no dia 30, a Regina Bissoli Barbosa, completou mais um ano de vida. No dia 1º de setembro, amanhã, nós teremos a Marília Bernardo. No dia 1º de setembro também era aniversário do meu filho Rodolfo Luiz Barbosa. No dia 6, a Luzia Davi. No dia 4, que é o Silvio Antônio Júnior, fazedor de café aqui no nosso programa, que está ali batendo papo, conversando. Para variar. Hein? Para variar. Para variar. Não para de falar. Não está nem prestando atenção no que eu estava falando. E são essas pessoas que nós gostaríamos de parabenizá-los. Bacana. Legal. Que, além dos que o Rui falou que estavam comigo aqui, nós temos no dia 2 o Ricardo Carmona, né, que é o pai do Filipe. A gente pode lembrar o da semana passada também, dia, né? Isso, né? Semana passada. Semana passada. Agosto, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, enquanto você olha aí, eu vou falar da minha irmã, que é dia 28 de aniversário também. Então, aqui tá 27, então é 28 dela? É, 28. Uhum. Ou é 27? Aqui tá 27. Minha mãe já vai corrigir aqui agora. A Débora e a Juliana, da casa da Marcela, as duas são gêmeas. Fizeram aniversário dia 25. Aí, em setembro, vamos agora aqui. Os que o Rui já falou, vamos pular. Então tem o Ricardo Carmona, que nós falamos. A Maria Auxiliadora, a Dora, minha esposa, dia 5. Né? E dia 6, a minha sobrinha Ana Beatriz também faz aniversário. O programa do Via Espírita deseja paz e alegria em seus corações, tudo de bom hoje e sempre. Mais alguém, tia, você já falou. Dia 3 de setembro tem a Márcia Ramos do Jefa também. Vamos para a dica? Vamos lá para a hora da dica. Antes da dica. Então, o sorteio que é um oferecimento aqui da livraria Casa do Caminho, né? Então, eles estão aí com a livraria online agora, né? Então, tá aí o link para vocês. Vocês podem clicar aqui, tá na descrição do YouTube, que é a livraria da Casa do Caminho, .lojavirtualnuvem.com.br. Então, todo esse endereço aí enorme tá na descrição do link, é só na descrição do YouTube nosso, é só clicar, tá? Então, a gente tá com esse livro aqui sorteando, A Evangelização de Portas Abertas para o Autismo, né? Então, acho que não vai aparecer aqui, deixa eu voltar aqui, câmeras, aqui, ó, agora sim. Então, quem ligou aqui, bastante gente participou ligando aqui pra gente. Então, ligou aqui o Leandro Ribeiro, a Aécio César, a Fabiana Kraus, a Ana Cristina, Reinaldo, a Conceição, mandou mensagem aqui pelo WhatsApp também, e o Edson Andrade. Então, a gente colocou todo mundo aqui no sorteador e quem ganhou foi, rufa os tambores aí, Leandro Ribeiro. Leandro Ribeiro ganhou o livro, então... a gente vai deixar então o livro lá na Casa do Caminho. Livraria Casa do Caminho. Livraria da Casa do Caminho. É só buscar lá na rua, na Avenida Rui Barbosa, né? 232. Já de Bela Vista. Isso aí. São José dos Campos. Então é só ir buscar o livro lá, tá? É o Leandro que ganhou. E vamos para a hora da dica. apesar da Antônia já ter dado várias dicas pra gente aqui durante o programa, né? Só recapitulando aqui, então foram os livros aí, Palavras que Toca a Alma, que é o que a gente falou já no começo, né? Que é o do livro Luiz Fernando, do médium Luiz Fernando, né? São um livro de mensagens que ele publicou aqui. Vale a pena. Vou só voltar aqui para a câmera também. Então vale a pena aí vocês adquirirem, tá? O link aqui na descrição. Evangelização de Portas Abertas para o Autismo. A Loucura sobre o Novo Prisma, Das Sombras ao Alvorecer, O Cérebro Autista, Pensando Através do Espectro, e Autismo e Espiritismo. Não sei se você tem mais algum outro, Antônio. Eu quero indicar, principalmente para quem convive com uma pessoa até de pertinho, esse livro aqui, O Autismo e Minha Vida. É da Regiane Gonzaga. Ela é espírita, é da editora M. E ela começa como se fosse um diário. Aliás, isso aqui para ela foi terapêutico. Escrever as impressões e as vivências que ela tem com o filho foi terapêutico e passa a ser muito importante também para quem convive. Lê e fala, poxa, eu não estou sozinha, né? E eu vou pedir licença, o Rodrigo, para ler aqui na página 143 do livro. Ela diz assim, ó: percebemos que a fé é um componente essencial ao tratamento. Hoje, ele se encontra num equilíbrio muito maior. Ela está falando do filho. Sabemos que ainda não existe cura, mas a fé ajuda a passar por tudo com muito mais força e coragem. Você não precisa modificar a sua fé, mudar de religião ou coisa assim. Não é isso que estou dizendo. O que eu estou dizendo é como a fé pode ajudar. Eu não sei qual religião você se vincula, qual escola de fé você professa, mas seja lá qual for, acredito que exista a fé em um ser supremo e todo-poderoso, criador de tudo que existe. Então, é a ele que você deve se apegar e fazer suas preces. Sim, a prece é um santo remédio. Ore pela criança enquanto ela dorme. Leve-a ao templo por mais que ela dê trabalho, a fim de que possa ao menos ouvir falar de Deus. Isso tudo fará com que ela se acalme e fique em paz. E se você não é pai ou mãe, mas trabalha com autistas, peça sempre a ajuda de Deus que lhe aponte o melhor caminho e que guie os seus passos. Você irá perceber que não está sozinho e que há forças maiores e que elas ajudam você. A fé é um remédio seguro, eficaz e sem nenhum tipo de contraindicação. Junte a isso uma dose bem grande de amor, compaixão, paciência e benevolência. E sem dúvida alguma você conseguirá sair vencedor dessa prova. Legal, né? A gente colocou aí já a imagem, que é do emblema do dia que a inteligência artificial criou hoje, né? Enquanto a gente estava aqui durante o programa. Lá, o autista é um ser de luz, olha lá. Olha que legal. E já tá no nosso Instagram, tá? Então entra aí no nosso Instagram do Vivência. A imagem, se vocês quiserem ver ela com qualidade, entra aí Vivência Espírita, tudo junto, sem acento, no Instagram. E siga a gente. Curta esse vídeo também, dê o like, que nos ajuda bastante aqui. Se inscreva no nosso canal, tá bom? E entra aí no nosso Instagram aí para curtir a imagem também. E já vamos partindo aí, né? Partir para esse encerramento aqui, mas eu vou comentar aqui, agradecer a participação já de todos aqui que entraram e a enquete, né? Teve 125 votos, né? Se você acha que os centros espíritas estão preparados para acolher pessoas com autismo, 68% acha que não. Que não está preparado ainda. Enfim, não ganhou aqui. 32, é verdade. E 32 acham que sim. Então, aí, 2/3 aí do nossos ouvintes acredita que os centros espíritas ainda não estão preparados para participar. Ah, e lembrando aqui, tá? Que a só comentar aqui também sobre a, deixa eu pôr aqui para vocês, sobre o encontro nacional dos amigos de Chico Xavier, de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã, vai acontecer dia 24 a 26 de outubro, tá? Então entra aí, o cartaz, a gente tem colocado aqui também no nosso Instagram, eu vou colocar novamente aqui no nosso Instagram, mas vai ser em Araçatuba, hein? Terra onde mora minha irmã, Angélica. E tem bastante gente aí que vai participar, né? O Geraldinho, o John, o Carlos Bacelli, o Sérgio Santos e Marlene, imperdível, né? Então vale a pena participar. Começa no dia 24 à noite, na sexta-feira, e vai ser sábado e domingo aí as palestras. Tá, então entra aí no Instagram do Carlos Bacelli, né? Do Carlos Bacelli. E siga aí, curte, vale a pena prestigiar o evento, tá? Possivelmente vai ser retransmitido também, mas como é pertinho aqui de São Paulo, vale a pena aí. Vamos lá, então? Então nós vamos agradecendo a participação de todos vocês. Muito obrigado pelas colocações, muito obrigado pelas perguntas, né? Às vezes a gente pula alguma... Não pula, né? A gente não vê algumas, que é muita gente colocando no... tanto no YouTube como também no WhatsApp. Então vocês nos perdoem aí se a gente deixou de falar de alguém. A gente procura falar de todo mundo, né? Um pouquinho. Muito obrigado, então. Agradecer Antônio, agradecer ao Bernardo. Só comentar que a Belks Menezes falou que o dela foi dia 23 de agosto, penúltimo sábado lá da Belks. Legal. Agradecer a Bianca, a Bruna, Tião, o pessoal que está lá fora. Como que é o nome dela mesmo? A Luíse e o Luiz também. Obrigado pela presença. Vamos ler aqui a mensagem do dia 31 de agosto, no livro Palavras de Luz, Emmanuel Chico Xavier. A mensagem do dia 31. Aceitamos a hora difícil com a paz do aluno honesto, que deu o melhor de si no estudo da lição, de modo a comparecer diante da prova, evidenciando consciência tranquila. Do livro Encontro Marcado, capítulo 42, Aflição Vazia. Rui, quem nós teremos na próxima semana? Na próxima semana nós teremos aqui o Edson Figueiredo com o tema No Caminho. Mas antes, Jorge, eu quero agradecer ao convite que foi me feito ontem. Eu estive lá no Giga Vale, onde a Silvia e o Carlos estão fazendo palestras para os funcionários a respeito do Setembro Amarelo. Teve lá pessoas do CVV explicando a importância desse Setembro Amarelo, mostrando como é importante também a gente saber lidar com as pessoas com tendências suicidas, né? Então foi muito bacana. Um grande abraço para a Silvia e para o Carlos lá da Gigavale. Legal. Então qual que é mesmo? É o Edson Figueiredo que vai vir no próximo... O próximo programa vai ser o Edson Figueiredo. O Edson Figueiredo, tá. E o tema No Caminho. E o Zé Magalhães também comentou que o irmão dele faz aniversário agora, dia 4 de setembro também. Joelson Magalhães. Legal, vamos então. Bernardo, foi muito legal aqui hoje. Muito obrigado pela sua presença. Eu muito que agradeço. Obrigado pelos esclarecimentos, tá? Eu que agradeço. Muito obrigado. A Bruna. Uma hora eu vou acertar. Obrigada, foi ótimo. Bianca. A Bianca. Obrigada pela oportunidade, gente, de falar sobre esse tema. E em especial, né, sobre o nosso irmão, que é muito especial de várias formas. Antônia. Não, tem... A Bruna não falou. Eu agradeci rapidamente. Porque ele falou Bruna, achava que estava falando Bianca, aí eu já agradeci a oportunidade também. Foi excelente ter esse espaço aqui. Eu quero agradecer a Antônia e o Sebastião por ter conseguido reunir aqui a família toda. Né? Muito bacana. Elas se esforçaram muito, porque a Bruna trabalhou no hospital ontem até às 19 horas. Aí a irmã teve compromisso médico de manhã e aí não veio logo no início da tarde, porque aguardou a irmã sair do hospital, foi pegá-la e trouxe para cá para que hoje a gente pudesse estar junto. Isso chama união, isso chama um torcer pelo outro, isso chama amor. Ponta firme, a turma é ponta firme. Até sugeriria, viu, Antônio, você, com o conhecimento que tem sobre autismo, realizar cursos dentro das nossas casas espíritas para que as pessoas possam conhecer o que é o autismo, para evitar aquele negócio de dizer que o autista está pagando dívida. E eu não concordo muito com isso, né? Certo? Não, o senhor não pode concordar nada. Não é um pouco. Assim, não é muito, concordo. Não. Não concordo. Não concordo. Ponto. Tudo bem? Legal, se quiser. Então, o Tião também. Não, o Tião vai fazer a prece final. O Tião vai fazer a prece. Tá legal. Eu quero ler um trecho do Richard Simonetti, do livro Viver em Plenitude, só para encerrar, agradecendo a todos que estiveram conosco, a todos que estarão conosco aí nos dias que virão, quando pegarem esse material para ver. Quero agradecer imensamente a Bruna, Bianca e Bernardo pela experiência que a gente tem em família. Com certeza, eu aprendi muito, o papai também. Eu acho que nós somos assim privilegiadíssimos, né? Aos meus amigos aqui da rádio, aos meus irmãos, nossos sobrinhos, nossos familiares todos, que Jesus os abençoe. E o texto diz assim: reencarnar não é um simples ligar de uma tomada. Há vários fatores que precisam se harmonizar. Imperioso, sobretudo, trabalhar os pais para que se disponham ao encargo, evitando grave problema, a rejeição. Lembrando que, tanto típicos como atípicos, todos somos espíritos encarnados em busca da evolução moral. Somos espíritos em experiência transitória e devemos ser amados e direcionados pelas famílias e amigos para que possamos conviver com as limitações atuais impostas nesta encarnação, para que tenhamos um bom proveito durante a nossa estada aqui na Terra. Afinal, somos todos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não nos esqueçamos. Obrigada. Bem, chegando ao final de mais esse nosso encontro, antes da nossa prece, eu gostaria só de pontuar duas questões. A primeira é com relação à fala da Antônia, a experiência que ela teve com aquele aluno. Ficou claro ali que, por mais difícil que seja, a gente sempre, sempre, sempre é possível fazer alguma coisa para melhorar a vida do próximo, né? Então, que não tenhamos preguiça, não tenhamos falta de coragem, falta de vontade. Sempre é possível a gente fazer alguma coisa em prol do próximo. Primeira coisa. Segunda, com relação ao texto que foi lido no momento de Gavalho, né? Poxa vida, aquele texto, ele traduz as bem-aventuranças que está no Evangelho do nosso Mestre, no capítulo 4 ou capítulo 8, acho que era. Está tudo ali, né? Está tudo ali. Então é muito simples. Basta a gente estar atento e querer, né? Temos a centelha divina dentro da gente. Então, o amor é nato. A gente só precisa praticar, só precisamos abrir os nosso espírito, nosso coração, estarmos disponíveis, né, para as experiências harmoniosas, as experiências de bem viver, né? Então convido a todos para que fechemos nossos olhos, nos concentremos com o nosso anjo guardião, nossos amigos espirituais, os protetores colaboram para que este nosso programa 21 anos, né, seja uma atitude dominical que procura levar informação, levar conhecimento, sempre com foco nos preceitos de Jesus, né, que temos a felicidade de praticar, entender e conhecer um pouco mais. Convido a todos para que, em companhia dos nossos anjos protetores,